Projeto X Podcast. Bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E hoje vamos estar recheados de luxo, de jazz, de alta classe, porque hoje a gente vai falar do Grande Gatsby, um clássico, obviamente, da literatura americana, um retrato dos Estados Unidos, enfim, uma obra que vale a pena ser principalmente lida. Mas também assistida, não vamos tirar o mérito das adaptações cinematográficas. Claro que nunca vão ser tão boas, mas... Mas o livro é a essência. Com certeza. De qualquer forma, eu sou Fernanda Fofonca, e se você estiver pensando em criticar alguém, lembre-se primeiro que nem todos tiveram os mesmos privilégios que você. Ah, essa frase. Eu sou a Adri, e eu gosto de festas grandes. Elas são tão íntimas, nas pequenas reuniões não há isolamento algum. Isso é genial. Esse é um conceito que a primeira vez ela meio que deu uma bugada no meu cérebro até eu realmente entender. Gente, eu acho que essa frase, ela resume uma das grandes ideias do livro. Com certeza. E a minha, não sei, eu posso usar essa frase, se vai soar errado, mas a melhor coisa que uma menina pode ser nesse mundo é bela e tola. Frase da Daisy, uma das personagens mais insuportáveis do mundo. A primeira vez que eu li essa frase eu fiquei muito brava. Mas depois eu fui entender. Resume a ideia de que ignorância às vezes é uma benção. É uma benção, exatamente. Ignorância voluntária é uma benção. E sem contar que eu acho que vem de um outro conceito, porque a gente tá falando de uma história que se passa da década de 20, onde as mulheres, elas ainda eram muito preteridas, e muitas mães, quando tinham filhas mulheres, obviamente, elas torciam pra que a filha realmente fosse meio avoada, meio tola, porque era uma vida mais difícil, principalmente se a mulher tivesse uma personalidade forte, né? Sim. Agora eu não lembro que história que eu li, que a uma história onde a mãe chora quando ela descobre que tinha mais uma filha no mundo, porque as mulheres sofrem. Ah, lembrei. É no Tempo e o Vento, né, que é um livro do Érico Veríssimo, ele fala, né, que as mulheres, elas nasceram pra chorar e esperar. Sim. São as coisas que elas fazem. Então, eu acho que tem muito esse conceito de um outro período, onde a mulher ainda, ela não tinha muito espaço, e pra uma mulher era muito difícil ela realmente ter uma personalidade forte. Aí fosse, realmente, ela teria uma vida, vai, mais fácil se ela fosse tola. E eu acho que, assim, isso foi... Eu não sei se dá pra falar isso, mas eu senti que teve uma certa crítica. Sim, claro, com certeza. Ele, claro. Isso foi abordado em tom de crítica, o que um livro publicado na primeira metade do século XX é uma coisa pra se considerar. É interessante já mostrar que a coisa não era tão bonitinha assim, que esses preceitos não eram tão certos assim. E assim, a gente tem sempre que levar em consideração, principalmente porque a obra que a gente vai falar agora, ela mesmo que mostre uma tentativa de desconstruir certos preconceitos, ela ainda tá imersa numa época extremamente preconceituosa. Então a gente tem que ter esse olhar não justificando, a gente pode entender, a gente pode... isso sim é passível de crítica, nós temos que criticar esse fato, mas a gente tem que, não pode simplesmente ignorar o contexto histórico por trás disso. Contexto histórico, na verdade, ele é sempre muito importante, né, pra entender qualquer coisa e qualquer obra. Agora, a questão é, o que é o Grande Gatsby? Na verdade, o Grande Gatsby, ele é uma obra, um livro, que ele é considerado um clássico, né, o grande romance americano, e ele se passa ali daquele período do pós-Primeira Guerra Mundial, onde os Estados Unidos, ele começou a crescer economicamente, ele começou a ter uma certa importância pro mundo. Obviamente, ele só vira a maior potência depois da Segunda Guerra Mundial, mas ali logo após a Primeira Guerra Mundial, ele mostrou o que veio, né? Sim. Nós somos dos Estados Unidos, nós somos um país imperialista e nós estamos aqui pra também fazer parte dessa alta classe do mundo, né? Então, ele tava na década de 20, antes, obviamente, da crise de 29, da crise econômica, os Estados Unidos estavam vivendo um período de ouro, de ascensão econômica. A elite americana dava altas festas, todas luxuosas, com muito glamour, com muita ostentação, brilho. E, principalmente, é até uma característica, não só desse livro específico, né, o Grand Gatsby, mas de vários livros desse mesmo período, é o retrato do jazz, né? Porque o jazz, ele tava nascendo naquele período, e isso foi realmente importante naquela sociedade, e ele é muito representado nas literaturas. Então, ele fala, né, a história acontece nesse contexto, crescimento econômico com os Estados Unidos, até o surgimento de novos ricos, porque imagina, é um período de lei seca. É, a lei seca durou, se não me engano, de 20 a 30 e alguma coisa, de 1920 a 1933, a internet acabou de me... Sim. De me ajudar nessa data. E com essa lei seca, surgiram muitos contrabandistas, né, pessoas que vendiam essa mercadoria de forma ilegal, e essas pessoas, elas enriqueceram nesse período. Também foi o período onde a máfia, ela começou a se consolidar, né, porque foi justamente com essa lei seca e com esse contrabando, né, de bebidas bebida alcoólica, que tu começou a ter um crime mais organizado nos Estados Unidos e a ascensão de muitos novos ricos, né? Sim. Inclusive, assim, se vocês quiserem uma outra obra que aborda isso, pro nosso público fã de animes, bacana, se passa na mesma época que aborda justamente isso. É que tudo isso que a Fer falou, acho que o mito do sonho americano começou a se construir nessa fase. Esse mito de, assim, a busca pela riqueza, a busca pela ascensão social, ascensão e ostentação social, né? Porque vendia-se a ideia de que nos Estados Unidos as pessoas poderiam conquistar o que quisessem, contanto que trabalhassem por isso. E esse ideal de riqueza, ele era muito endeusado. Tanto é que, assim, a gente tem o Jay Gatsby, que é o personagem central. Não é o protagonista, mas... O protagonista é o Nick. É, ele, na verdade, dá nome. Ele dá nome. Só que, assim, você vai descobrir que o que o Jay Gatsby é? Ele é um alter ego que representa esse sonho. Porque nem ele, por si, não é verdadeiro. A ideia do sonho americano, essa obsessão pelo luxo, essa obsessão pelo brilho, que era muito forte nessa época, ela não sustenta por si só. Tanto é que, se a gente for seguir um pouco mais de contexto histórico, o que aconteceu com outros tantos Gatsbys que tinham pelo país? Crise de 29, todo mundo quebrou. Lembrando, a crise não é abordada no livro. Porque o livro até foi escrito em 25, né? E a história se passa em 22. Mal sabia ele da merda que tava por vir. Mas é o tom de pessimismo do livro, você pode aplicar, você pode pensar que esses um monte de caras, exatamente como o Gatsby, quebraram 5 anos depois. E ainda tem um outro fator, que é ele, tu tem uma elite que ela já está formada, que ela já é dominante, e tu tem esses novos ricos. E tu também consegue perceber o desprezo que essa elite já enraizada, ela tem por esses novos ricos. Ou seja, ela se interessa pelo dinheiro desses caras. Ok, ela vai na festa desses caras, mas eles não se misturam. Mesmo que o cara não tenha enriquecido de forma ilegal, mas se o cara era pobre e enriqueceu, eles continuam tratando a pessoa como pobre. Isso é uma coisa que, na verdade, vem desde a Idade Média, né? A gente tinha... Exato. Que não importa você ter o dinheiro se você não tem a linhagem, vamos colocar dessa forma. O ser rico, ele deixa de ser só um número quantitativo de dinheiro, de riquezas, mas ele tem que ser realmente algo que já vem com você, um título, praticamente, que é passado da sua família ou da sua posição social. Você ter um cargo importante no governo, ou você vir de uma família importante, isso vale muito mais do que as cifras ou a quantidade de dinheiro que você efetivamente tem. O que é interessante também é que, assim, claro que isso a gente consegue fazer uma leitura hoje, o autor não conseguiu fazer na época, mas entre as teorias do que causou a crise de 29, a gente sabe hoje que ela não é exato o que realmente causou. Os economistas até hoje têm diversas teorias e razões por que a bolsa quebrou daquele jeito. Uma delas é que os Estados Unidos ficou tão forte, mas tão forte economicamente, que ele achou que ele era, entre aspas, invencível, começou a produzir tanto... Só que não tinha pra quem vender. Não tinha pra quem vender. Tanto que, assim, a Europa tava devastada, tava acabada economicamente. Os Estados Unidos começou a fazer dinheiro, a população acabou ganhando dinheiro porque o próprio governo teve uma política monetária meio equivocada, que é questão de você... Porque os Estados Unidos, nessa época, ele já começou a ignorar o lastro. Ele acabou esquecendo a reserva de ouro e, na verdade, você tendo a meio que impressão monetária, e isso acaba pra tentar equilibrar a inflação, a população começou a ter um poder aquisitivo maior, com isso a indústria veio a todo vapor, chegou um ponto que ninguém mais comprava, quebra a bolsa de 29, a gente já sabe, aquela coisa, pessoas cometendo suicídio, e aí a crise de 29 realmente, ela, de certa forma, foi uma consequência dessa forma até inconsequente com que a população rica começou a viver, porque eles realmente se achavam economicamente invencíveis. Não, e o que tu vê é realmente uma bolha, né? Parece que tu tá ali dentro de uma bolha daquela elite. Sim. Mas se tu olhasse um pouquinho pra fora, e o Fitzgerald, ele te mostra isso, né? Quando ele narra aquele trecho da estrada com tudo cinzento, com os chaminés. Uhum. Quer dizer, na verdade, era uma pequena parcela da população que tava vivendo dessa forma louca, né? Tipo, isso. Desvairada. Mas, na verdade, não era a realidade da população como um todo, né? Era realmente esse sonho americano, mas todo numa bolha e sem proteção, e que uma hora estourou e complicou tudo, né? E praticamente acabou com a economia norte-americana, e muito desses caras, como a gente até falou, se ferraram, cometeram suicídio porque não tinham como pagar, foram à falência. Tanto que o próprio Nick, ele é um corretor da bolsa. Sim, porque é isso, verdade. Porque é, essa profissão é a profissão que tá em alta. O corretor da bolsa tá fazendo muito dinheiro nessa época. Tanto que ele larga o entre aspas, o sonho dele de escrever pra ser corretor da bolsa, que é uma profissão que praticamente vai morrer, porque ferrou tudo. Se essa história tivesse sido escrita 10 anos depois, vocês acham que ela seria muito diferente, assim, já à luz de todos os acontecimentos que sucederam os anos 20, sabe? Eu acho isso muito complicado, porque eu acho que as histórias, elas nascem no momento que elas têm que nascer, assim, e eu acho que isso tem muito a ver com tudo o que ele mesmo vivia, né? Isso, a história é muito o retrato do que ele era, porque o Nick Farrell, o Nick Carroll, é ele, e do que ele vivia desse universo. Então eu acho que talvez esses 10 anos teria escrito um livro completamente diferente, que não seria o que é o Grande Gatsby, né? Porque eu acho que mais do que tudo, mais do que focar em economia, obviamente é importante entender o contexto histórico e econômico que a sociedade americana ele tá passando, mas mais do que qualquer coisa é entender o contexto moral daquela sociedade. Sim. Porque acho que essa é a crítica mais forte. É a moral ou a falta de moral que existia naqueles meios, naquela alta sociedade, naquela elite que desprezava tudo e a todos. Quer dizer, eles não se portavam com ninguém, sabe? A Daisy e o Tom, pra mim, eles são o exemplo vivo disso. São pessoas que eles não se preocupam se eles estão estragando ou atrapalhando a vida dos outros. Tem até uma frase do livro que ele fala, eles vêm, destroem tudo e vão embora com o dinheiro deles. Exatamente, mas a verdade é que quando a gente vai pensar na moralidade desse livro, ele é um livro bem curto pro nível de análise, não sei se psicológico é o melhor termo, mas o nível de análise moral e social que ele fez em cima daqueles personagens, ele conseguiu fazer uma coisa muito intensa, muito rápido, o que é muito interessante. E sabe que é uma coisa que é engraçado? Apesar de você falar que é intenso, mas ele escreve de uma forma que se a pessoa lê sem prestar muita atenção, passa como um romance comum. Uma história de um cara com amor que não deu certo. Porque tudo tá subentendido, toda a crítica dele tá embaixo do texto. Mas assim, vamos falar um pouco da biografia do autor, né? Francis Scott Fitzgerald, que nasceu em 1886 e morreu em 1940. Ele teve uma vida relativamente tranquila, ele estudou em Princeton, e foi aí que ele entrou em contato com a elite norte-americana e frequentou muitas dessas festas e conviveu com todo o glamour da era dos anos de ouro, que foi as décadas de 10 e 20. E aí ele conseguiu material pra poder escrever seu livro, né? Ele conhecia essa sociedade de dentro. O Fitzgerald, na verdade, tem que entender muito a figura dele, né? Por exemplo, ele foi pra Princeton, não se formou em Princeton, mas foi ali realmente que, né, a Adri falou, ele conheceu essa sociedade. E o interessante é que ele realmente adorava esse glamour, essas festas. Aquilo era a essência dele. Ele queria estar em todos os lugares luxuosos do mundo. Ele se casou também com a Zelda, diziam que ela era muito bonita, enfim. E eles compartilharam essa vida no luxo, na extravagância, tanto que ele morreu em 1940, diz que de tuberculose, mas muitos afirmam que ele era alcoólatra, né? Por causa dessa vida boêmia que ele levava. E ele provavelmente tenha morrido em decorrência do excesso do álcool. E a tuberculose acabou sendo mais um disfarce. Ou seja, tu vê que ele era uma pessoa que tava nisso, nesse meio, nessa sujeira. Sim. Toda que tinha aí no meio. Mas ao mesmo tempo, eu já li algumas coisas sobre ele que diz que ele também desprezava um pouco isso, essa elite. Ele desprezava esse materialismo exagerado que tinha. É meio controverso, porque ele adorava aquilo, né? E o próprio Nick talvez seja o reflexo dele naquilo. Sim. Porque tu pega o Nick e eles não são alguém da classe alta, eles não são da elite. Mas eles convivem com a elite, eles participam. Então eles estão ali contando e relatando como é essa vida, né? Dessa classe alta da década de 20. É muito interessante. É interessante você ver que, assim, tanto a figura do próprio Fitzgerald, quando você for pensar no Nick, talvez por não terem nascido nesse meio, o fascínio que eles têm, a princípio, por toda essa vida de luxo, por toda essa vida de riqueza, ele é maior. Deslumbra, né? Exato. E talvez esse deslumbramento todo acabou sendo, de certa forma, meio que a ruína do Nick no livro e acabou também... Acho que dá pra gente falar com uma certa segurança também foi a ruína do próprio... Autor. Do próprio autor, né? Que, assim, é uma coisa que é mostrada, que eu acho até bem bacana, que essa vida de luxo, ela arruína mais do que cria. Muito mais. Não, tu pega todos esses autores dessa época, a quantidade de artista, seja escritor, pintor, que morreu jovem. Por causa dessa vida desregrada, vamos dizer assim, é muito grande. Quantos que passaram dos 30 anos? Tu vai ver. Poucos. Exatamente. Ô Fer, aqui você mencionou a geração perdida da literatura americana. Que outros autores fazem parte dessa geração? O Hemingway, o James Joyce. Tem diversos autores, mas os mais conhecidos é o Hemingway e o Fitzgerald. O Grande Gatsby, ele tá muito dentro dessa geração perdida da literatura americana. Que, na verdade, o que seria essa geração perdida? Eram principalmente autores que eles iam muito pra Paris. Na verdade, Paris, naquele período, se transformou no centro da cultura do mundo. E muitos autores de diversos lugares do mundo iam pra lá. E, obviamente, muitos norte-americanos foram pra lá. E esses autores que produziram essas obras retratando esses cenários, eles foram chamados da geração perdida da literatura americana e fazem parte de grandes obras. Aliás, o Fitzhard, ele tem diversos livros, romances e contos, mas a opinião dele e de diversos outros críticos literários é que O Grande Gatsby é realmente a obra-prima dele, né? Tanto que é um clássico. Ela faz parte de todos os estudos de literatura americana, é uma obra obrigatória. Então, os alunos nas faculdades, eles são incentivados a ler o livro. Só que é curioso que na época, né, ele não teve uma recepção, não chamou tanta atenção, embora tenha recebido algumas críticas interessantes, né, do Eliot, por exemplo. Ele não chamou tanta atenção. Até 1940 tinha vendido só 15 mil cópias. Mas depois da Segunda Guerra, que ele foi republicado, ele foi realmente redescoberto, eu acho, pela sociedade americana. E ele virou esse ícone. Ele ficou em segundo lugar, se eu não me engano, na lista dos 100 melhores romances dos Estados Unidos. Então, é uma... do século XX, né? É uma obra incrível. Mas se a gente olhando hoje, é claro que uma obra dessa não ia funcionar da maneira que funcionou hoje na época. Porque era uma crítica à... Exato. É aquela coisa... A crítica tava muito perto dele, tava muito próxima deles pra, exatamente, pra ela ser aceitável, né? Então a gente só foi ter noção disso depois, quando a gente pôde olhar pra trás e ver, olha o que esse cara já tinha escrito, né? E olha que interessante a forma como ele enxergava esse período tão glamuroso e tão brilhante, e como ele inverte isso. Então, quer dizer, é uma obra que realmente não tinha como funcionar na época. Mas é que é uma característica das obras de crítica social, né? Elas só vão realmente ganhar notoriedade quando tiver passado esse tempo, essa proximidade. Porque logo quando é lançada, a ferida dói muito pros caras levarem a sério. A gente pode até sair um pouco dessa crítica que a obra literária tem, essa crítica social, e ir um pouco pro texto, que o texto do Fitzhard, ele é Fitzgerald, qualquer coisa, whatever... É incrível, assim, é um livro bem escrito, assim, daquelas grandes obras mesmo, é um texto que ele te leva pros ambientes que tu está. Sim. Ele é bem construído, ele é bem escrito. Eu não sei nem o que falar, porque falta. Eu sou péssima pra... Adjetivos? Pra adjetivos, eu não sou que nem o Mug que inventa. Usa qualquer coisa. O Mug ia falar, é um livro potente. Ai, do céu. Ele é um livro que foi escrito na década de 20, mas que ele tem um linguajar bem escrito e ao mesmo tempo moderno. Sim. Ele não é aquela obra pesada, não é aquele livro chato, maçante de ler, não. Ele é um livro gostoso de ler. Ele é um livro que tu pega, tu lê numa sentada. A Adri, por exemplo, deve ter lido rápido o livro, se não me engano. É, eu li o livro inteiro hoje. Na verdade, uma coisa que eu achei muito interessante e é que, assim, são realmente poucos autores que têm esse talento. É que, de novo, eu falei, o livro é bem curto. Só que ele consegue criar uma identidade visual das coisas tão forte. Ele não se perde em descrições infinitas, mas ainda assim você enxerga tudo, você enxerga o que tá sendo contado ali, você consegue identificar o ambiente que tá sendo retratado ali. Eu acho isso muito, muito interessante, sabe? Mostra realmente que o Fitzgerald é um autor diferenciado, porque ele tira o melhor da descrição e ele tira o melhor da reflexão. Ele soube construir uma história que é completa sem precisar de muita firula. Isso é bem legal. Exatamente. Ele é curto em número de páginas, mas sim, ele é extenso em conteúdo. Exatamente. Vamos colocar assim. Sim. Você lê poucas páginas, mas em pouco texto ele te dá muita coisa. Muita coisa aproveitável, assim. Porque, assim, eu acho que por não perder tempo com coisas desnecessárias, é um tipo de autor que a gente tem que apreciar muito, que é o autor que mostra e não conta. É uma coisa quase, quase cinema. Uhum. Às vezes que é mostrado, mas ele não precisa contar tudo com riqueza de detalhes, porque não vai acrescentar em nada, entendeu? Ele coloca o que é necessário, que o que de fato é importante ali. Isso é bem legal. E o bom dele é que, assim, esse livro, pra ele funcionar de verdade, até uma coisa que talvez a gente vai comentar um pouco depois no filme, ele precisa ter o tom correto. Qual que é o tom? Se por um lado ele tem que mostrar a grandiosidade quase que inacreditável, quase como se fosse uma festa contada de deuses gregos no Olimpo, sim, de algo tão maravilhoso e tão esplêndido, mas por outro lado ele tem que mostrar como isso é vazio e de certa forma... Sem sentido, sem propósito. Solitário, sem propósito, sem cor, entendeu? É algo muito feliz, mas que é raso. perigoso. E isso é uma coisa que é muito bem mostrada, porque, de fato, o tom de melancolia, principalmente do final do livro, gente, é muito forte, sabe? E a forma como o próprio livro é narrado, você sente aquilo de uma forma tão intensa, o quanto quão estúpido é tudo aquilo. O tom que é dado pra aquele livro é uma coisa muito interessante. Não é qualquer autor que faz isso, não é. Ele consegue dar pra você tudo isso, que é pra você conseguir sentir como era aquele ambiente. Eu gosto muito, por exemplo, da cena lá no fim do livro, quando todos eles vão pro centro e tem uma das principais discussões, ele consegue construir aquele clima constrangedor estranho pra você. Sabe quando te incomoda? A impressão é que você tava ali no meio daquela discussão e que você não sabia pra onde ir. É, todo mundo que já teve numa discussão que não queria presenciar entendeu o feeling da situação. Você fica com aquela coisa, sabe? Tipo, cara, eu quero sair daqui, mas eu não posso porque eu tô nesse meio. Ele consegue te dar todo esse clima de uma maneira muito sutil, assim, com descrições não muito extensas, como a Adri falou, com uma linguagem simples pra alguns escritores que a gente tem por aí, né, que você precisa sentar com um dicionário pra conseguir entender o que o cara tá querendo dizer. Mas, assim, eu acho que é um cara que ele compreende a narrativa. Ele consegue te mostrar e te contar a história de uma maneira simples, do ponto de vista da linguagem, mas profunda e, ao mesmo tempo, completa. Ele tá desenhando com palavras. É. Eu acho que ele consegue, com as palavras que ele usa, ele consegue construir todo um filme na tua cabeça de uma forma que é muito bem entendido, tu não fica com dúvidas, mas é profundo e é uma escrita maravilhosa. Acho que foi um dos melhores textos, assim, falando de literatura que eu já li. É um texto muito bom, muito gostoso de ler, né? A gente fala, às vezes, que é um texto gostoso de ler, a pessoa, às vezes, vai achar que ela vai ler, sei lá, uma aventura. É, vai achar que tá lendo Percy Jackson. Não é? É, não é por aí. Não é que ele vai, que você vai tá lendo uma aventura, algo extremamente leve, mas, assim, ele é um texto que ele vai te levando pra frente e, claro, ele tem um mistério que te atrai um pouco, né? Tem ali personagens misteriosos, passados que você não conhece, que vai te levando, e a leitura, ela é fluida, hein? Não, e tu emerge tanto na leitura que uma hora quando tu vê, acabou. Sim. Nossa, mas eu sentei aqui numa tarde li todo, como assim? Eu fui mais ou menos isso. Ele é uma leitura tão fluida que tu passa por ele, tu entende tudo, mas tu passa rápido por ele, porque tu não quer parar, né? Uhum. Tu vai ficando curioso e tu vai indo, e quando tu vê, acabou, e tu tá ali fascinado com aquela história, né? Exato. Tá te dando vários pensamentos. Por exemplo, a gente, quando fez o cast de V de Vingança, eu falei muito dessas obras que eu gosto de acompanhar, porque elas me fazem pensar, refletir na vida, que elas me fazem realmente ter uma mudança de perspectiva. Eu acho que no caso de O Grande Gatsby, tem essa questão de enxergar naquele texto que foi escrito na década de 20 e conseguir perceber as mesmas características hoje. E tu vê pessoas que são iguais, que sim, tratam os outros da mesma forma e que sempre julgam pelo dinheiro, pela família, pelo status e não pelo que a pessoa é de verdade. Uhum. E pessoas que buscam isso pra serem aceitas em um determinado ciclo ou em um determinado, exato, grupo, entendeu? Que às vezes abrem, exatamente, mão de virtudes porque elas precisam se encaixar naquele grupo. Eu acho que quando você pensa, é muito deprimente isso, sabe? É uma situação muito vazia você buscar por aceitação de um grupo que você não quer. Mas ainda assim, é uma busca tão obsessiva até hoje que, assim, ela chega a parecer normal, sabe? Pra aquela sociedade do livro parecia normal e pra gente parece normal de uma certa forma, o que é muito estranho. Não, eu acho que se eu te transpusesse essa história pros dias atuais, funcionaria exatamente, sim, igual. Sim. Exato. Teria a mesma coisa, que talvez com a diferença que seria mais difícil o Gatsby conseguir enganar e criar uma nova identidade, talvez, por causa da internet, todas as coisas mais correlatas, mas a história, essa história funcionaria muito bem se tu trouxesse pra 2014, pra 2015, claro, já que ano que vem. Claro. É, eu não tenho dúvidas, eu acho que é isso que torna esse livro tão importante, porque ele não é uma crítica revoltosa à sociedade, ele é uma crítica sutil à sociedade, que nem o Cabeça falou, talvez algumas pessoas nem percebam essa crítica. Dependendo da pessoa, da forma como ela lê, ou ela às vezes pode passar despercebido. Aliás, qual que no fim é essa história principal, né? Estamos lá em 1922, Nova York, daí tem a Long Island, né? Uhum. E tinha uma ilha que era West Egg. Se eu não me engano, esse lugar não existe. É um lugar fictício que o Fitzgerald ele criou. Eu acho, se eu estiver falando besteira, foda-se. Mas se eu não me engano, West Egg especificamente é um lugar fictício, mas que em teoria estaria em Long Island, né? E o Nick, ele era, que nem a gente já comentou, ele era corretor de uma, da Bolsa de Valores. Ele vai passar o verão nesse lugar, perto da casa de uma prima dele, né? Que era a Daisy. E ele vai acabar alugando uma casa que é do lado de uma outra casa gigantesca e que todas as noites dava grandes festas. Festas que vinham gente de... Tem uma hora que o Nick até comenta, né? Eu acho que a maioria das pessoas nem recebe convite, elas simplesmente aparecem. E assim, tanto é que ele até achou muito estranho quando ele foi convidado pra festa, né? Porque, tipo, uma festa daquelas vai convidar alguém como eu. É, porque ele é definitivamente um ninguém, assim. Porque o que você... O que te colocam é que aquela localização que é dividida em East Egg e West Egg, né? Que seria leste-oeste. De um lado, você tem aquela elite antiga. Mais caipirona, mais provinciana. Que tem história, tem família, sangue. Que é quase uma nobreza, né? E na outra ponta, que é onde ele mora, estariam os novos ricos. Aqueles que aqui enriqueceram com pós-guerra e que agora também querem ocupar o seu lugar de luxo. E assim, nesse local, né, o Nick, ele acaba ouvindo falar do tal de Gatsby. Quem é Gatsby? É o que perguntam. Gatsby? Que Gatsby, né? Eu acho que essa fica sempre a questão. E essa é uma pergunta que, sendo bem sincera, ela nunca é respondida de fato. Mas sabe o que eu gosto? Eu não lembro, eu acho que no livro não tem. Mas no filme de 2013, tem uma hora que eles estão nessa de quem é o Gatsby, aí tem um cara que ele fala, o Sr. Gatsby não existe. E a resposta mais verdadeira. É, eu acho que é uma... Eu acho que no livro não tem, se não me falha a memória. Mas eu acho que é genial, porque realmente, assim, você chega a essa conclusão que, na verdade, ele não existe. Então existem diversos boatos, né? Que nem o Cabeça falou, a gente falou, sei lá. Ah, ele já matou alguém. Ah, ele é primo de não sei quem, é filho de um rei, é um príncipe não sei do que. Ele estudou em Oxford, ele isso, ele aquilo. Sabe o que é até interessante? É que todos eles ficam elucubrando, inventando histórias, não sei o que, mas ninguém procura saber de verdade, porque ninguém liga. Ninguém se importa. Entendeu? Ninguém se importa com Gatsby. As pessoas só querem ir pra festa, né? As pessoas só querem ir pra curtir a festa e foda-se quem é o Gatsby, o que ele faz da vida. Não importa que estão aqui, tem uma festa de graça super legal, animada, grandiosa, porque todas as festas eram grandiosas. Ah, tem um trecho do livro que fala assim, não, eu estava chegando em casa e a impressão que eu tinha é que a minha casa estava pegando fogo, porque estava toda a estiga iluminada. E quando ele foi ver, era a casa do Gatsby que estava toda iluminada, né? Uhum. Então, era realmente algo muito luxuoso, muito glamuroso, e que as pessoas iam, não porque elas gostavam do Gatsby, ou porque sabiam do Gatsby, ou se interessavam por ele, mas sim pelo glamour, pela festa, né? Pela badalação. Uhum. Então, existem várias coisas, vários boatos, mas ninguém sabe exatamente quem é esse Gatsby, né? E no contraponto, a gente tem a Daisy e o Tom, né? Que eles são marido e mulher. A Daisy, ela é prima do Nick. E eles convivem ali naquela falsa felicidade, né? Porque é uma falsa felicidade. Uhum. Num princípio, a Daisy e o Tom, eles parecem um casal feliz, interessante, sim, sim. Não sei o quê. E de uma hora pra outra, ele já te transporta. Ele leva o Nick pra Nova York, ele mostra a amante, compra o cachorrinho. Gente, calma! Exatamente. Já, acho que já desconstrói de cara, né? Já de cara já joga aqui. Nada que é perfeito, o luxo não é real, entendeu? E acho que talvez seja o que me incomoda no Nick e o que te incomoda é que o Nick, embora ele não concorde com as coisas que são feitas, por exemplo, ele não gosta do Tom. Não. Ele não gosta do que o Tom faz. Mas ele não se envolve. Por quê? Porque ele não precisa se envolver, sabe? A relação dele com a Daisy é supérflua. Ela, em teoria, é feliz porque ela é tola, né? Ela é frívola. Mas é engraçado, né? Porque ela tem que se fazer, na verdade, né? Sim. Porque ela querendo ou não, ela sabe de tudo. Mas ela tem aquele jeito dela, todo feliz e até meio cabeça de vento, porque se ela realmente começar a pensar e começar a discutir realmente o que acontece na casa dela, tudo vai buraco abaixo. Ela tem que se manter daquele jeito pra existir a estrutura. Porque querendo ou não, a gente tem que entender que é uma época que é onde família é uma questão complicada. Divórcio, separação, são coisas que não são tão bem aceitas. E acima de tudo, ela é da classe alta. Ela tá casada com uma pessoa rica, ela não quer abandonar essa vida dela. Eu acho que mais do que qualquer coisa é isso. Ela não quer abandonar a vida que ela tem, a vida de luxo. A vida de uma pessoa que não faz nada, só fica curtindo e viajando e ganhando joias. Essa que é a essência da Daisy que torna ela uma personagem tão irritante. Porque no fundo, eu não acredito que ela tenha amado Jay ou Tom. Eu acho que ela não amou ninguém. Ela amava a si mesma. Tem uma frase no começo que ela fala, se não me engano, que eu me entendi facilmente. Sabe uma coisa assim? De que a vida dela é meio monótona, que ela se cansa. cansa das coisas. Às vezes dá a impressão que realmente ela quer algo diferente, algo novo, entendeu? Porque realmente ela tem tudo. Ela é rica, ela já experimentou de tudo que aquilo que o dinheiro pode trazer. Então a vida acaba se tornando chata. Por isso que ela gosta de ter pessoas diferentes. Ela fica tão feliz quando vem a amiga, quando vem o primo, porque é uma pessoa diferente, é uma coisa que sai da realidade. Porque você olha aquela casa deles, é uma casa gigante, cheia de criados, mas vazia. Eu acho que a maior parte dos personagens mostra que tem um lado público e um lado oculto, sabe? Por exemplo, fala o caso da Daisy mesmo. Ela é descrita sempre como uma... sempre muito leve, aí você vê que ela tem essa postura tão... eu acho que é uma postura tão aproveitadora da vida, sabe? Tipo, aproveitar no sentido de só sugar e não querer acrescentar nada pra mudar aquela situação. Tanto é que, assim, aliás, já avisando, full spoiler, leia um livro, é um livro que foi publicado há quase 100 anos, então, né? Mas, assim, quando você vê o momento de conflito máximo, gente, ela quer se agarrar tanto àquela situação em que ela tá, porque a situação é como o suficiente pra ela, que ela deixa as coisas chegarem a um ponto violento, quase. Uhum. Que é a cena da discussão, que eu acho que é uma das cenas mais icônicas do livro, com certeza. Sabe? Uma das cenas que mostra que tudo aquilo tá desmoronando. A única personagem que eu acho que, não digo que foge, mas que talvez a gente não tenha visto, de fato, o outro lado dela é a Jordan. Porque ela, o tempo todo, ela foi exatamente aquilo que ela mostrou, sabe? Muito cínica, porque a Jordan é cínica pra caramba. Sim. Ela mostra um certo desgosto pelas coisas. Só que talvez por ela não ter tentar ser a mocinha de capa de revista que a Daisy se mostra parte da história, talvez a Jordan seja uma personagem mais interessante por isso. Ela é um espírito mais livre, eu acho. Obviamente tu pode restringir aos limites da sociedade, mas eu acho que se tu compara ela com a Daisy, ela é muito mais segura de si e menos alheia a opiniões do que a Daisy. Pô, ela é golfista. Quem é que é golfista mulher na década de 20? Voltando um pouquinho pras festas, pro Gatsby, o Nick, obviamente, ele acaba um dia sendo convidado e vai pra uma dessas festas. E é onde ele vê um monte de celebridades, ricos, políticos, enfim. E ele acaba ficando amigo do Gatsby, né? Ele fica, na verdade, muito curioso em relação ao Gatsby. Acho que esse é o ponto central. O Gatsby, ele meio que se impõe pro Nick pelos seus motivos, e o Nick, ao mesmo tempo, ele fica curioso acerca de tudo aquilo que ele já tinha ouvido falar do Gatsby, e ele quer, de fato, entender quem que é aquela pessoa, né? O que que é verdadeiro e o que que é falso naquela pessoa. Eu achei muito interessante porque, no fundo, acaba o Nick sendo o único amigo verdadeiro que o Gatsby vai ter no final, né? E o Gatsby, na verdade, em uma primeira instância, ele só se aproximou do Nick pra conseguir chegar até a Daisy. Ele, na verdade, o que que é o sentido? Ele fazia diversas festas pra ver se um dia Daisy aparecia em uma das festas. Ela nunca apareceu. E ele começou a perguntar por pessoas que conheciam a Daisy. A partir daí, ele conheceu a Jordan. Uhum. E a Jordan apresentou o Nick pra ele, né? Que como o Nick é primo da Daisy, ele se aproximou do Nick e pediu ajuda pro Nick pra ele se reaproximar da Daisy. Porque o Jay e a Daisy, num passado, na época, um pouco antes da guerra, a Daisy e o Jay tiveram um romance. E o Jay tinha uma esperança de que ela fosse esperar por ele, né? Que ele voltasse da guerra, mas quando ele volta, ele vê que ela já estava casada com um Tom, que era um cara rico. Exato. De uma família de classe alta, que era ex-jogador de polo, embora ele não gostasse que apresentasse ele como jogador de polo. Então, a partir do momento que ele vê que a Daisy preferiu casar com Tom porque ele era rico, e ele volta dessa guerra, ele decide que ele vai ser rico também para conquistar a Daisy. É apresentado pra você que, na verdade, ele sempre foi, de certa forma, não vou nem dizer ganancioso, mas assim, ele não era conformado com a situação dele. Ele era ambicioso. Era assim, ele almejava algo maior. Ele era uma pessoa que tinha essas capacidades. Ele era, acho que charmoso, pode ser um termo, assim, tipo, ele era uma pessoa que conseguia se dar bem com as outras, que conseguia atrair as outras pessoas. Ele era inteligente, ele era, enfim, ele era uma pessoa que tinha as ferramentas pra conseguir, de fato, alcançar o sucesso, que foi o que aconteceu, né? Ele conseguiu se tornar uma pessoa muito rica. E no momento em que ele atingiu esse patamar que ele considerou de riqueza, ele quis se encontrar novamente com a Daisy. Então, ele viveu anos obcecado por isso. Ele guardava recortes de jornal, fotos, qualquer coisa que tivesse menção a Daisy, ele guardava. É realmente uma pessoa obcecada, totalmente obcecada. E ele até fala, tem uma hora que ele fala, eu demorei 3 anos pra comprar essa casa. Quer dizer, ele direcionou 3 anos de trabalho, de esforço da vida dele para comprar aquela casa, que era logo em frente à casa dela, onde ele poderia dar as festas e fazer assim, e talvez chamar chamaram a atenção dela. Então, quer dizer, ele direcionou a vida dele pra Daisy. O problema dela é que pra ela o que mais importa é ela e o status dela. É isso que importa, o dinheiro. Por mais que ela diga, ah, eu amo, mas o amor pra ela não é o mais importante. O mais importante é o status social dela. Tanto que ela fala na cara do Gatsby, eu não me casei com você porque você era pobre. É, garotas ricas não casam com rapazes pobres, né? Exatamente. Então, pra ela, mais do que o amor, mais do que os sentimentos que ela tem, o status social dela era muito mais importante. Mas é aí que... É porque o Gatsby, querendo ou não, ele era um personagem que... É até uma das coisas que ele fala, ele acreditava demais. Ele era aquele romântico incontrolável, idealizado, onde ele idealizava demais o amor. Ele acreditava que aquele amor era o sentimento mais puro e indestrutível que existe. Ele acreditava que aquela mulher ia completar a vida dele. E às vezes você nem sabe, porque na verdade eles tiveram um mês junto. Você descobre que a relação deles durou um mês. E aí quando o Nick vira pra ele e fala, mas olha, você não pode recriar o passado. Aquilo que passou talvez não volte a ser da mesma forma. E você não vai conseguir recriar as mesmas coisas. Ele fala, não, é claro que eu posso. Porque ele acredita que aquele vai conseguir aquilo de volta naqueles exatos mesmos moldes. Sim. E que aquele mês, aqueles 30 dias, que é um tempo muito ínfimo de uma vida inteira, iam se estender daquela forma pra sempre. Chegava à beira da ingenuidade, sabe? Mas também vale muito pelo fato de que aquelas pessoas achavam que o dinheiro conseguiria fazer tudo. É muito dessa crença de que eu tenho dinheiro, então eu posso. É, porque essa era a visão popular. Essa ainda é a visão popular. O sonho americano, na verdade, é isso. Venha pra cá e faça dinheiro. Esse é o país da oportunidade. Mas aí quando você vê que, assim, essa ideia de país da oportunidade é, na verdade, uma falácia das mais canalhas, e é uma coisa que acaba sendo até mostrada, que você pode conseguir, sim, mas à custa de quê? Porque, assim, de fato, o Jay conseguiu, mas por quais métodos? Fazendo o quê? Exatamente. Você abre mão de alguns valores. Não, e tu pega pela capacidade do Jay, né? Ele era uma pessoa tão inteligente, ele era uma pessoa tão capaz, ele podia, de fato, ter tido um crescimento pessoal sem fazer coisas ilegais, talvez ele não fosse ter a quantidade de dinheiro que ele teve no final. Será? Eu não sei, mas muito provavelmente ele não conseguiria ser da mesma riqueza que ele foi, se ele tivesse ido por meio lícitos. Mas ele teria sim conquistado uma vida melhor, só que a questão dele é, ele precisava ser extremamente rico por causa da obsessão dele pela Daisy. E sabe o que é o mais interessante? Bate de novo com a questão daquela frase, até a frase de abertura da Fer, que, se não me engano é a frase de abertura, o início do livro, que ele, sim, ele só conseguiria aquilo se ele deixasse de ser quem ele era. Ele, como, qual que é o nome dele mesmo? É o nome de verdade? James Getz. Ele nunca, como James Guedes, ele ia alcançar a riqueza que ele almejava ou que ele conseguiria. Por mais inteligente, por mais sedutor, por mais esforçado que ele fosse. Ele precisou se tornar outra pessoa, criar um alter ego, criar um personagem pra realmente se enquadrar e aí ter as oportunidades. Às vezes, esse tipo de situação independe o quão esforçado, o quão bom, o quão você tenta, você não tem as oportunidades. Você não tem a mesma chance que outras pessoas que às vezes nem merecem tanto, que é o próprio caso, você pega o caso do Tom, que era e da Daisy, que eram de certa forma totalmente inescrupulosos, né, e totalmente... Eles eram inúteis pra sociedade, se tu for, sim, avaliar. Eles viviam naquele luxo, mas o que que eles davam de retorno pra sociedade? Quer dizer, o que que eles produziam e o quanto eles trabalhavam pra conquistar aquele luxo que eles viviam? Nada. Tanto que eles saíram, eles criaram a confusão, deixaram a bagunça pra outros limparem, como diz no livro, no final, e eles foram embora, foram lá fazer uma viagem pro exterior. Porque pra eles não importa. É, porque foda-se. Porque eles têm o dinheiro pra proteger eles. E tu vê a falta de respeito que eles têm, né? A falta de sensibilidade, a falta de se importar com o outro é tão grande. Tem um termo, eles usam, no livro eles usam o termo pra falar do Tom e da Daisy como pessoas negligentes. Pessoas que não se importam. Eles fazem, causam a confusão na vida de todo mundo e vão embora, deixam pra outra pessoa limpar a sujeira. E não é só do Jay que eles fazem isso. Tu pega lá o George e a Myrtille, eles destruíram a vida deles, né? Pelos próprios motivos egoístas, o Tom, obviamente, por ter mantido a Myrtille como amante, ele acabou destruindo o George, que ficou perturbado, e depois teve um acidente, enfim. Eles destroem tudo Por que eles não se preocupam? Porque pra eles, aquelas pessoas, elas não têm valor nenhum. Não, elas não são pessoas dignas de atenção. Isso que é o mais revoltante. E é até interessante, porque os dois, eles não ligam nenhum pro outro, de certa forma. Sim. Porque eles, tanto o Tom, quando trai diversas vezes a Daisy, e a Daisy, quando também num piscar de olhos, abandona praticamente o Tom e diz que ele nunca foi importante, que vai largar ele, que blá blá blá, eles meio que não têm nem essa importância um com o outro. Tanto que o tem uma fala depois naquele diálogo, que é naquela cena final da discussão, que o Tom vira pro Jay e fala: o que você tá fazendo com a nossa família? Quer dizer, ele olha o Jay como assim: cara, você tá destruindo essa nossa falsa estrutura brilhante que a gente tem que tentar manter a todo custo. Não é a traição dele, não é a traição dela. É. Entendeu? Não é isso que tá destruturando a família. É só aparência. Exatamente. Mas é esse cara que tá se metendo, que ele tá aparecendo, que ele tá tirando a mulher de perto. É ele que tá destruindo essa família, e não a atitude deles com relação um ao outro. A grande lição que a gente pega dessa história é que as aparências são mais importantes do que as pessoas, entendeu? E quando você perde o fator da aparência, você se desumaniza, nem, sabe, não importa mais. Se eu não tenho alguém pra quem me aparecer, não importa mais. Tanto que no final, o Nick, ele fala, né, que ele acha que o Leste tá amaldiçoado. E eu acho que ele vê tanta essa falta de humanidade nas pessoas, e essa vida fútil que todo mundo tem, que ele resolve: não, eu quero sair disso aqui, não dá mais. Isso é engraçado, porque o Nick, querendo ou não, ele é o único personagem que ele consegue enxergar fora dessa névoa, por alguns momentos, mas ele é o único que tem essa visão mais Sim. ampla da situação, porque todos eles estão envoltos nessa aura de glamour e de temos que fazer, e ele é o único que talvez, por vir de fora, né, inicialmente ele se deslumbra, ele acha que o Leste é maravilhoso, a cidade, luzes, as pessoas, aquilo é inacreditável, mas depois, quando ele consegue ultrapassar essa primeira névoa, esse caleidoscópio de brilho, de dinheiro, ele enxerga o quão podre e quão raso são as pessoas ali. Tanto que tem uma... Isso eu não lembro se tem no livro também, eu tenho quase certeza que tem, mas nos dois filmes tem. E eu acho genial é que ele chega no final de uma cena e fala: nossa, eu lembrei que é meu aniversário. Sim, você diz: caraca, sim. O aniversário é teoricamente o dia mais importante para a pessoa, ele simplesmente esqueceu de quem ele era inteiramente. Ele esqueceu, ele tá tão envolto naquilo que ele já não valia mais como ser humano, ele não era importante mais. Porque o Nick, ele, na verdade, ele como ser humano, ele é pouco importante pra tudo isso que a gente tá falando, pra toda essa trama. Ele era, inicialmente, o cara que ia fazer a Daisy se aproximar do Gatsby, que o Gatsby queria isso. Mas ele deixa de ser importante por quê? Porque, querendo ou não, ele não é rico. Ele tá ali por uma relação de amizade e parentesco. Mas ele, daqueles ali, é o que não tem dinheiro. Ele é o cara de fora. Ele é o estranho naquele meio. E tem uma outra cena, sabe, que eu acho que mostra bem isso. Quando o Gatsby pede o favor pro Nick: ah, você pode convidar a Daisy, né, pra vir tomar um chá aqui na sua casa e eu vou aparecer. E o Jay, ele fala: não, mas sobre os seus negócios. E o Nick fala: não, isso é um favor, eu não quero que isso envolva negócios. E até pro Jay isso é estranho, quer dizer, uma pessoa que resolveu fazer um favor, mas não tá interessada especificamente no dinheiro dele. Isso pra ele também é uma novidade, né? Sim. Porque o Nick, na verdade, eu acho que, apesar de tudo, o Nick ainda acaba sendo o personagem que é o mais... Obviamente que a gente se identifica porque o Nick é a gente também. Isso. Somos nós que não fazemos parte daquele grupo social, convivendo com aquelas pessoas e olhando estarrecida pra toda aquela situação. Mas o Nick, ele realmente é uma pessoa mais pé no chão, né? Porque ele não é rico, e embora eu acho que ele tenha o deslumbre e principalmente a curiosidade, aquilo não afeta tanto ele. Tipo, aquilo não muda a cabeça dele. Exatamente. Né? Ele não fica deslumbrado a ponto de querer sair correndo atrás da riqueza e viver daquela forma luxuosa, assim. Não é isso pra ele, não é o que interessa. Ele, na verdade, é um personagem que eu sinto que ele quer ter uma vida tranquila. Sim. Ele quer ter uma vida de paz, e não uma vida rica. Mas aí entra uma coisa que, assim, é até um ponto que me incomoda em relação ao Nick. Eu acho ele muito passivo. Os outros personagens, eles são muito mais ativos pras coisas erradas, mas eles atuam, eles fazem alguma coisa. Ele é só observador, ele não faz nada, ele não dá opinião, ele não faz nada, ele só observa. Mas por quê? Porque ele, tecnicamente, ele não é um ser humano. Porque ele não é rico. Ele não merece atenção dentro daquele grupo. Porque ele não faz parte daquilo, ele não é interessante. interessante. Claro, eu acredito que deva ser uma forma como o autor colocou, mas assim, dentro daquele pequeno grupo formado, ele não é nada. Ele não é ninguém ali dentro, entendeu? Ele é levado, claro, pelas situações, até porque você precisa ver ele, mas ele não tem condão de escolha, tanto que as pessoas vão levando ele, você já viu? O Tom leva ele pra lá, o Gatsby leva ele pra cá, sim, não sei o que, ele vai, ele volta. Ele quase não toma atitude nenhuma, porque ele não é digno de tomar uma atitude, porque ele não é um ser humano, ele não é rico. Ele não tem relevância naquele mundo. Só no final que eu acho que ele realmente se posiciona depois de todos os acontecimentos, que ele, por exemplo, ele não cumprimenta o Tom. Sim. Né, ele não aperta a mão do Tom, ele resolve se mudar. Eu acho que é naquele momento, depois que ele viu toda a situação e ele reflete sobre tudo aquilo que aconteceu, ele consegue ver a sujeira. E ele resolve se afastar. Pra mim, ele acaba sendo, de fato, o melhor personagem, no sentido, a melhor pessoa dentro daquele grupo. Não, obviamente, que ele tenha tomado alguma atitude contrária, ou que ele tenha feito algo pra tentar ajudar, ou pra salvar. Até porque eu acho que ele não tinha como fazer isso. Até pelas questões que o Cabeça falou, de que ele era pobre. Mas também porque, o que ele vai fazer? Aquela galera toda exatamente louca, com dinheiro. Ele não tem o que ele fazer. Mas eu acho que ele, depois, no fim, ele sai. Ele, não, eu não quero mais isso, eu vou sair disso. Porque ele é o personagem que consegue enxergar além daquilo, ele consegue ver, exato, o errado. Coisa que o Gatsby, sim, não conseguiu ver, apesar de tudo. Ele se deslumbrou, de certa forma, claro que não financeiramente, não é bem isso, mas assim. Mas quando ele viu a possibilidade de finalmente se aproximar da pessoa que ele queria, eu acho que ele achou que tinha vencido finalmente. Sim, ele achou que dali nada mais podia acertar ele. Que é quando o Nick fala pra ele que ele não pode voltar ao passado, ele falou, não, cara, claro que posso, você tá louco, né? Como assim, você acha que eu não posso fazer algo? Aí você vê que assim, chega a ser até infantil, né, da parte, sim, dele. Sinceramente, isso foi muito triste, escutar ele falando isso, sabe? Ah, claro que posso. Foi ingênuo, né? Pra ele, é inconcebível você dizer que com dinheiro ele não vai alcançar alguma coisa. Ele cresceu com isso, entendeu? Como assim, você tá me dizendo que eu, com o meu dinheiro, posso não fazer algo? É que essa sociedade, ela diz isso pra ele. Ele viveu a vida em função desse momento, né? Ele não conseguiria aceitar nenhuma outra coisa, porque ele construiu a vida dele baseado naquele conceito. Se ele não tivesse aquilo, ele não teria mais nada. Exato. Ele não seria mais nada. Essa obra, sendo um clássico, né, da literatura americana, ela já foi diversas vezes adaptadas pro cinema. A primeira vez foi com The Great Gatsby, porque todas chamam The Great Gatsby, incrível, né? Por razões óbvias. Foi um filme mudo de 1926 com Warner Baxter e Lois Wilson. Eu não consigo imaginar Gatsby como filme mudo. Mudo, filme mudo. Deve ser muito estranho. Na verdade, eu nunca vi filme mudo, eu acho. Então, deve ser muito estranho. Mas é que esse filme, é que um filme que se pauta tanto por diálogo, né? Muita coisa se perde. Mas o primeiro filme, né? A primeira adaptação foi esse filme mudo de 1926. Depois, em 1949, teve um outro filme com Alan Ladd e a Beth Field. E em 74, que daí eu não consegui ver o de 49. Na verdade, eu não encontrei o de 49 pra assistir, mas eu assisti o de 74, né, que foi a terceira adaptação, que contava com o Robert Redford e a Mia Farrow, que já são os nomes mais conhecidos da gente, né, é. A gente já assume. Eu e o Cabeça, nós assistimos esse filme, uhum. Eu não sei, assim, eu achei o filme um pouco estranho, pela estética, obviamente, dos anos 70, e ele não é um grande filme dos anos 70, assim, ele não é Poderoso Chefão, assim, o Poderoso Chefão, mesmo sendo dos anos 70, eu acho que a estética dele, ela é mais atual. Ele, em termos de ambientação, ele foi bem interessante, eu acho, esse filme. As atuações foram bacanas. Eu acho que, assim, o que esse filme tem de interessante é, primeiro, ele consegue criar todo esse cenário meio lúdico, meio idealizado, de uma maneira bem palpável, assim, sabe? Aquilo, os cenários, as festas, elas, você olha e fala ok, dá pra aceitar que isso existe. Diferente do novo, que ele é um pouco mais extravagante, mais inacreditável. Assim, eu acho que essa caracterização é legal. Eu acho que o filme corre bem, apesar dele ser um filme curto, do ponto de vista de conseguir contar poucas coisas do que deveria. O livro tem muito mais coisa do que o filme consegue contar, apesar dele ter 2 horas e 20. Tem até uma coisa que eu comentei antes, né? Esse filme, ele suprime todos os flashbacks. Então, por exemplo, enquanto no livro a gente entende mais ou menos como é que foi a relação do Gatsby e da Daisy antes, ou até como foi a história do Gatsby, e isso também no filme de 2013, né? Ele é bem mostrado, bem trabalhado. Nesse filme são coisas que são levemente comentadas. A gente entende que a Daisy, por exemplo, a Daisy e o Gatsby se conheciam anteriormente, mas a gente não sabe em que contexto, a gente entende mais ou menos falando assim, ah, eles se conheceram quando ele tava no exército, mas é muito vago. É isso. Tudo muito vago. Da mesma forma que o passado, ou quem era o Gatsby, como que ele cresceu, o contato que ele teve com aquele amigo, né, dele, que aquela pessoa que ele salvou e que ajudou ele a crescer, não existe... É realmente bem suprimido da história. A gente só entende levemente que ele era pobre e que ele tinha essa vontade de crescer, e ele cresceu, mas algumas coisas da história do Gatsby, elas são suprimidas desse filme. Mas isso não atrapalha em nada o roteiro, não atrapalha nada o entendimento da história. É que a gente entende também que um filme, ele tem limitações físico e técnicas de adaptar um livro, né? Você não consegue colocar tudo, ainda mais como a gente falou, ele é um livro, apesar de curto, ele tem muito conteúdo dentro dele, é um pouco difícil. É assim, eu acho que as atuações, elas têm um ponto que, assim, eu acho que elas conseguem deixar os personagens rasos como eles são. Se você vê o Tom e a Daisy, eles são rasos, como o livro mostra pra você. O Nick, eu tenho um carinho especial porque esse ator, depois ele vira o promotor do Law and Order, o original. Então eu tenho um carinho muito especial pelo ator. Mas eu acho que ele atua bem. Eu gostei do ator que fez o Jay, né? O Robert Redford. Os personagens em si, eles conseguem retratar a forma como o livro coloca eles bem, assim. Até uma curiosidade, quem fez o roteiro, né, desse filme foi o Francis Ford Coppola. Que tava em alta, né? Depois do Poderoso Chefão em 72. Depois do Poderoso Chefão. Só que antes, o roteirista ia ser o Truman Capote, de Bonequinha de Luxo, entre outros. Eu não sei se vocês já leram Sangue Frio. Ele é um grande jornalista, escritor, roteirista. Só que na versão dele, o Nick ia ser homossexual e a Jordan, ela ia ser uma lésbica vingativa. O que quer que isso fosse significar, né? Não sei o que, sei lá, se ela era apaixonada pela Dave. E ela tava tramando alguma coisa. Podia ser. Mas eu acho que o pessoal, a produção não curtiu muito essa ideia. Eles passaram pro Coppola fazer o roteiro. E ele entregou o roteiro em 3 semanas. E é esse filme de 74. É um filme que eu acho que vale sim a pena ser visto. Ele conta bem a história. Embora é algo que a gente sempre afirma, o livro é um livro curto. Eu acho que vale a pena pegar pra ler. Tu vai ler rápido. Uhum. E o livro é sempre melhor. Mas é uma boa adaptação, assim. É uma adaptação ok. Até porque eu acho que não é um livro também tão complexo, assim, de adaptar, porque não tem coisas fantasiosas. Sim, ele não tem muitos cenários, ele geograficamente, ele se distribui num espaço até que bem pequeno, então ele é facilmente adaptável em termos de localização, essas coisas. Ele é um filme bem, assim, esteticamente ele é legal, ele foi bem esteticamente. Você vê que ele é um filme limitado por época, por tecnologia, provavelmente financeiramente até, mas ele conseguiu entregar bem. Por que que é legal você assistir? Porque, assim, você vai ver que ele é um filme de outra época, e eu gosto dessa sensação, sabe? Quando eu assisto um filme assim, que o cinema já não é mais desse jeito, eu gosto. Então, por exemplo, você pega um filme, por exemplo, esse filme, que é da década de 70, ele é de um jeito. Você vai assistir, por exemplo, um Gata em Teto de Zinco Quente, de 58, é outra coisa. Você vai assistir um Cidadão Kane, é outra coisa, entendeu? Então, quer dizer, você vê como o cinema mudava e as peculiaridades dele, pra quem gosta de cinema, é bem gostoso. E ele é um filme que foi bem. Ele não é tão datado ao ponto de ele ser insuportável de assistir, tipo, um Cidadão Kane. E ele é fácil de tu assistir, porque tem no Netflix, então se tu assina Netflix tem lá o Grande Gatsby, essa versão de 74. Além disso, é importante a gente ensinar lá, né? Ele ganhou diversos prêmios, incluindo Oscar de melhor figurino e melhor trilha sonora, né? Uhum. Que eu acho que a trilha sonora, pra mim, é o grande pecado do Grande Gatsby de 2013. É. Vocês acham? Eu já acho que é uma das coisas mais interessantes. Mas você assistiu? Já, assim, já avisou. Eu não pude, não tive a chance de assistir, mas quando eu escutei algumas músicas da trilha sonora, eu achei interessantíssima a escolha de pegar músicas atuais e adaptar. Então... As músicas não são ruins. A questão é que tu tem que entender o contexto da história. Tu tá falando de um período onde, na época de ouro do jazz, toda a cultura daquele período estava envolvida com o jazz, a literatura, tanto do Fitzgerald quanto desses outros autores. Então, o jazz, ele foi meio suprimido nesse Grande Gatsby de 2013, e o que eu achei, que tu perde um pouco do clima da história. Sinceramente, me incomodou. Sabe o que que é? Eu talvez acho que eu consiga explicar por que essa diferença de opinião. Porque é o seguinte, as músicas, Dri, isoladas, elas são legais, são adaptações interessantes de você pegar uma música, deslocá-la no tempo e recriar ela para um outro estilo, para uma outra época. Porém, isso inserido dentro do filme não fica tão legal. A primeira vez que você escuta a música, ele adapta para você uma espécie de um rap. Isso, por exemplo, é uma coisa que o próprio Tarantino fez no Django e é genial. A primeira música é legal. Sabe quando você fala, pô, olha só, que legal, né? Ele fez isso. Agora, quando vai o filme inteiro nessa e você sente falta de uma música realmente daquele tempo, você meio que cansa. Não que as músicas sejam ruins, elas não são. Mas elas não encaixam tão bem no momento, sabe? Eu acho que eles exageraram, às vezes. Entendi. Sabe que música que eu gostei, cabeça? Sabe que música que eu gostei do filme? Rhapsody in Blue, a versão que toca no filme. Sim. Pronto, porque Rhapsody in Blue é daquela época, entendeu? Rhapsody in Blue tá no contexto. O Gershwin, né, ele é daquilo. George Gershwin, ele é desse período. Então combina. Agora, as outras músicas, elas ficam muito vagas. A gente até suprimiu, tem um filme feito pra TV de 2000, mas enfim, é filme feito pra TV, pior ainda de encontrar. Então foda-se, né? Ah, é, não rola. O Grande Gatsby de 2013, ele foi dirigido pelo Baz Luhrmann, né? Uhum. Que é o mesmo de Moulin Rouge, Romeu e Julieta, enfim. E é estrelado pelo Leonardo DiCaprio. E ainda não ganhou um Oscar. Triste. O Tobey Maguire, que olha, o Tobey Maguire eu tinha muita desconfiança, porque eu não gosto dele, mas eu gostei dele atuando como Nick. E a Carey Mulligan como a chata da Daisy. Nossa, eu acho ela uma personagem muito insonsa. E a atriz, ela conseguiu criar uma personagem extremamente insonsa. Isso é bom, ué. Não, ela atuou bem. É, o problema é a personagem dela, né? Personagem, complexo de Bella Swan, sei bem como é. Vamos dizer que ela é uma personagem melhor. E a Jordan também é excelente dessa adaptação. Sim. O que que eu acho que acerta e o que erra desde 2013? Primeiro, esse filme, ele é maravilhoso esteticamente. As festas são... Nossa, ele é lindo. As luzes, o brilho, é tudo realmente muito luxuoso e muito extravagante. As festas, assim, elas... Nossa, deve ser legal aquela festa, sabe? Tipo... Não, a fotografia é maravilhosa, assim. A atuação, principalmente do DiCaprio, tá excelente. Pelo menos pra mim, ele foi o Gatsby que eu imaginei lendo. Principalmente quando ele tá desconfortável. Uhum. Sabe, quando ele tá fora da esfera dele, quando ele vai encontrar com a Daisy. Aquele é o DiCaprio, aquele atuando é muito bom. Aquela cena da chuva, que ele sai, dá a volta, chega na chuva. Sabe, você não consegue. Você fala, pô, cara, você tá torcendo pra ele. Aquela cena das camisas, eu acho uma cena muito bonita. Que ele vai jogando as camisas, é esteticamente bonito. E o roupeiro dele é muito mais legal do de 2013, que se compara com o de 74. Exatamente, é outro nível. Qual que é o problema desse filme, pra mim? A estética dele é tão bonita, as festas são tão incríveis, que você perde o vazio da festa. O diretor dá a impressão de que aquilo é bom mesmo. Sim. Sabe, ele não consegue te mostrar o lado triste, o lado ruim, o lado vazio. É tão incrível que ele até ele te convence de que aquilo é bom de verdade. E chega uma hora que a extravagância, ela acaba sendo, acho que passando um limite. Ela chega a um ponto que você já sai da realidade, aquilo já não chega a ser aplicável de verdade. E tem também outra coisa que me incomodou, é que acredito também por limitações técnicas, blá blá blá, eles usaram muito o fundo verde. Sim. Principalmente na hora de fazer o centro da cidade, aquela parte ruim. Isso me incomoda porque você repara, entendeu? Hoje, infelizmente, numa era onde você tem, por exemplo, um Hobbit da vida, que tem muito verde, a vida de pique, a criança num barco com um boneco do Haroldo, do Calvin Haroldo, tudo em fundo verde, é maravilhoso, chama, você fica meio triste quando você vê aquele, né, sim, esse chroma key meio mal usado, meio destacado, tipo novela da Globo. Chroma key é uma coisa complicadérrima, sabe? Aquelas cenas que eles estão de carro, né? Claro, fica bonito porque eles conseguem replicar com uma riqueza de detalhes que se você fechar uma rua de Nova York vai ser muito difícil e muito caro. É, muito impossível, você quer dizer, né? Não, às vezes você consegue fechar algumas ruas e replicar, sabe? Coloca uns carros antigos. Tem filmes que fazem isso. O King Kong do novo conseguiu fechar umas ruas e tal, mas é muito caro, é muito difícil, é muito trabalhoso do que você botar o cara sentado num carro, bota um chroma key e dá pra galera brincar, né? Dá pros caras, pra galera do TI, sei lá, programar aquilo lá, fazer os efeitos especiais. É muito mais fácil e talvez até mais barato, né? Tendo em vista que os efeitos especiais hoje estão até fechando os estúdios por falta de grana. Mas, pra mim, é meio ruim porque se repara, entendeu? Te tira um pouco daquela história. Eu acho que esse filme, ele quis ser grande demais. Sim, muito grande. Mas ele não conseguiu. Ele tentou ser grande e ultrapassou o limite do que é o filme. Do que é a história, na verdade, do Grande Gatsby. Porque a história do Grande Gatsby, ela é muito melancólica. Falta o vazio. Faltar isso é complicado, né? Faltar esse aspecto de vazio, eu acho que você meio que perde a razão de ser do filme. Eu falei pra Fê, o filme, ele é muito colorido e muito alegre em alguns momentos, quando ele não deveria ser. Falta realmente o final, claro, o final é melancólico, tudo e tal, mas assim, ainda falta. Eu não sei se porque ele tinha que ser um filme blockbuster, porque ele tinha que funcionar de uma maneira diferente. Realmente, não sei qual o motivo, mas falta isso. Vamos dizer assim, DiCaprio já fez filmes melhores. Claro, ele tá fantástico, mas ele tem outros filmes melhores. Mas é porque ele é fantástico. É. Eu vou aqui assumir minha tietagem pelo DiCaprio, porque eu acho que o cara é foda pra caramba. Não, ele é demais, ele gente, é. Pelo amor de Deus. O cara é bom. O cara é bom de verdade, assim, não tem o que falar. Tanto que, se não me engano, é 2013, ele concorreu. Ele teve outro filme em 2013 que ele tava também. Pelo pelo Lobo de Wall Street. O Lobo de Wall Street é 2013? É verdade, também não ganhou, claro. Porra, claro. Scorsese, não fode. nunca. Que na verdade foi o Oscar desse ano, né? Isso. O Oscar de 2014. Aliás, no Oscar de 2014, o filme, ele ganhou melhor direção de arte e melhor figurino. Faz todo sentido, porque realmente... Figurino é inacreditável, assim. Parabéns. E a direção de arte realmente estão de parabéns. Eu acho que não tem o que questionar dessa parte. É incrível o quanto eles conseguiram replicar aquela década de 20 e conseguiram fazer um trabalho incrível. Talvez ficou incrível demais, né? Chega a ser surreal. Em alguns momentos você acaba esquecendo ou não acreditando que aquilo poderia ter acontecido no nosso mundo naquela época, porque é grandioso demais. Mas assim, vale a pena assistir? Vale. Ele é um bom filme. Sim. Mas é aquela dificuldade que sempre tem numa adaptação, né? De tu conseguir chegar no nível do livro. É muito difícil. É realmente muito difícil conseguir pegar, captar essa essência do livro. Como eu falei, eu acho que o DiCaprio tem filmes melhores, com certeza, que o Grande Gatsby. Mas eu acho que vale sim assistir por todo o deslumbramento que tu vai ter assistindo. Uhum. Não, com certeza. Exatamente. Bom, a gente acho que conseguiu realmente falar bastante sobre o que é, né, o Grande Gatsby, mais até da essência do Grande Gatsby do que discutir a história e os pontos da história, embora, claro, que a gente tenha mencionado alguns pontos interessantes. Mas o que vocês acham que pode ser um motivador pra pessoa pegar esse livro e ler e que vai ser algo relevante pra pessoa? Eu acho que se tem um livro que realmente consegue fazer uma crítica social interessante, esse livro é o Grande Gatsby. E eu acho que, pra gente poder entender um pouco, não apenas a sociedade americana, porque algumas pessoas falam, ah, é os Estados Unidos, tá, foda-se. Eu acho que elas podem estender isso pra nossa sociedade de agora, 2014, como a gente já falou em outros momentos. Porque esse vazio, essa falta de perspectiva, essa falta de propósito, que a gente encontra em várias relações sociais que a gente tem hoje em dia, ainda tá presente, ainda existe, ainda tá lá. Então, pra gente conseguir ver um retrato que ainda é muito atual, e ainda é muito importante, é legal a gente ler esse livro pra saber que o fato de só se passar em 1920, a década de 20, não quer dizer que não nos diga a respeito e não quer dizer que a gente não possa aprender muito com isso. Uhum. Eu acho que é essencialmente isso. A gente pode aprender muito com esse livro sobre a nossa sociedade e sobre o que esperar dela. Eu acho que, assim, a grande questão que interessa o Grande Gatsby é, assim, é um livro que ele faz uma crítica, mas ele não é uma crítica extrema. Ele não é assim, você não vai estar lendo um livro partidário ou um livro que critica, por exemplo, diretamente não. O capitalismo, uma tese contra o capitalismo. Não, cara, você... Não é isso. Isso é um manifesto comunista, não é Fitzgerald, né? Não é isso que a gente tá falando. Você vai ser colocado num romance e dentro desse romance, nas entrelinhas, se você quiser, ele vai te entregar isso. Essa é a questão. Ele não joga nada na sua cara. Ele não te obriga a entender isso. Vai estar ali se você quiser. Se for o seu interesse ler e absorver aquilo... Então você vai tirar algum proveito. Exatamente. Você vai tirar algum proveito disso e não vai ser uma leitura vazia. Não vai ser uma vazia, mas não vai ser uma leitura comum. Porque assim, eu vou ser sincero. A história em si, ela não é genial. Ela não traz, claro, a gente tá falando de um livro que foi escrito há muito tempo atrás, 25. A gente não tinha quantidade de conhecimento e tudo isso, então eu não sei realmente se a estrutura já era usada ou não. Mas eu duvido que a história vá ser algo que você, assim, a história principal, algo que vá revolucionar. Ele tem algumas viradas bem interessantes, tem um mistério legal, mas eu acho que o que faz você querer continuar é à medida que você vai entendendo aquele mundo. Como a Adri falou, ele vai deixando você mal, ele vai te incomodando. Porque você quer saber, cara, mas não é possível que seja isso. Mas é vazio assim? Esses personagens vão fazer isso, e à medida que eles vão te surpreendendo negativamente, desapontando, como for, você vai se perguntando por quê. E muitas vezes... Qual é o propósito? Qual o propósito? Às vezes você se pergunta se o que eu tô fazendo é certo, será que o que eu, ser humano, estou buscando? Aonde eu quero chegar e por quê? Porque, como a gente falou, é um livro que fala de 25, sim, fala de 25, fala de 22, fala década de 20, pós-guerra, pré-crise 29, mas ele se aplica de forma 99% ao que a gente tem hoje. Então eu acho que o grande mérito dessa obra é isso. É uma história bem contada, é uma história simples e que tem uma profundidade se você quiser. Então eu acho que é isso. Se você tem interesse, claro, você tem que ter um momento pra ler isso. Toda obra, querendo ela sendo crítica ou não, ela tem um momento pra você ler. Tem momentos que você quer ler uma coisa simples, um romance bobo, uma aventura bem leve, e tem momentos que você quer pegar uma coisa mais séria, uma coisa pra ler, uma coisa pra pensar. Então eu acho que o Grande Gatsby é um livro pra esses momentos, onde você quer uma coisa diferente, uma coisa mais profunda. Acho que o pessoal já comentou, né, muito do que é o Grande Gatsby. Eu falo, né, eu fiquei curiosa pra ler esse livro quando eu vi o primeiro trailer do filme de 2013 com o Leonardo DiCaprio. Eu não sei porquê, mas o trailer... Ele é misterioso, aquele trailer. Ele é misterioso, né, Gatsby, que Gatsby. Eu queria saber quem é esse Gatsby. E a gente continua sem saber. Essa parte interessante. E eu fui atrás, eu resolvi ler o livro, mas eu realmente não tinha nenhuma expectativa, eu não sabia o que que eu ia ler. Comprei o livro no impulso, li. E ele me mostrou muito de reflexões que eu sempre fiz. Uhum. Eu, como pessoa, avaliando uma sociedade, assim, volta e meia eu falo, né, eu cresci numa cidade interior, obviamente não podemos pegar os mesmos parâmetros de riqueza, mas eu sim convivi com uma classe média alta, os ricos da minha cidade, assim, enfim, e eu acho que eu talvez estava que nem o Nick ali no meio, sabe, observando. E a gente vê muito essa busca das pessoas pelo status social, como a aparência, ela é importante, a família, ela é importante. Mas a família não sentimentalmente falando, mas ela vive visualmente e estruturalmente. O nome é tradição. Sim. E o quanto status eles dão, as pessoas elas dão valor pra esse status social, que ah, se a pessoa ela foi em tal lugar, se ela fez tal coisa. Isso sempre me incomodou. E eu acho que esse livro, ele retrata muito bem isso, essa futilidade que as pessoas lidam com a vida, que ah, o dinheiro é a única coisa que importa, se eu tenho dinheiro eu posso tudo, eu faço o que eu quiser, eu não me importo com o que vai acontecer com o meu próximo, não me importo se eu tô matando ou não. O que a Daisy faz no final é tipo o que o Thor Batista faz. É um cara com dinheiro inconsequente e que não é punido pela lei, entendeu? Por quê? Porque ele tem dinheiro. E acho que isso que é uma das coisas que mais me revolta na sociedade, porque a gente legitima esse tipo de coisa. Exatamente. A gente legitima tu ter uma pequena parcela da população que não se importa com nada e que vive às custas dos outros e estragando a vida das pessoas e não sofrendo nenhum tipo de punição. E eu acho que esse livro, ele traz justamente essa crítica. Obviamente, que nem falou, não é um manifesto comunista. E não é nem esse o objetivo, mas a questão não é que as pessoas não possam ter o dinheiro ou não possam ter os bens materiais. O problema é quando isso se torna o topo da vida delas. Isso é a única coisa importante da vida delas. Ou as pessoas, elas são medidas pelo quanto elas têm e não pelo que elas são. Então, é uma crítica muito sutil. Na minha cabeça disse, às vezes, tu não vai pegar essa crítica ou tu não quer pegar essa crítica. Ela mostra o vazio interior das pessoas, o quanto as pessoas elas vivem de aparências, dizendo que olha como eu sou feliz, né, porque eu tenho dinheiro, eu tenho luxo, eu tenho extravagância, mas elas no interior elas são melancólicas, elas são sozinhas, elas são vazias, porque não tem sentido. Se tudo é tão sem propósito, acaba que a própria existência dessas pessoas acaba sendo uma existência meio vazia, sabe, meio sem razão de ser. A Daisy, pra mim, ela é um personagem que mostra muito bem isso, porque ela prefere manter o status social, a aparência e o dinheiro. Ah, ela tem até um amor próprio. Porque a forma como o Tom trata ela é desprezível. Sim. Exatamente. Né? Mas isso pra ela é irrelevante porque ela tá mantendo o status social dela. Ela tem aquela aparência de falsa alegria, falsa felicidade, ela tem o dinheiro. Isso pra ela é o que importa. Pra ela está ok, né? Isso é tão... Ai, eu não sei. É uma inversão de valores, né? Exato. A gente prioriza, e isso é uma crítica, porque a nossa sociedade, ela continua assim. E isso não tem nada a ver com o fato de ser rico, porque a gente consegue perceber esse tipo de coisa em pessoas que não são tão ricas. Ou seja, aquele cara que mora num casebre, mas compra um carrão só pra mostrar que tem um carrão, sabe? Sim. A gente joga todas as nossas expectativas e esperanças em bens materiais, e o que de fato é importante, a gente deixa pra lá, a gente trata como irrelevante. A gente se fixa tanto nessa coisa de eu quero ter, eu quero sempre ter mais coisas, e não me ser mais. Sim. Pra mim, esse livro, ele resume muito bem isso, além dele mostrar aquela outra hipocrisia, né? Que é aquela coisa da classe média alta, que eu não te aceito, porque ok, tu pode ter dinheiro, mas tu não faz parte disso aqui. Sim. Exatamente. Não é importante, tu não é nada, tu não é ninguém. Burguesia e nobreza, né? É, só a elite, né? É o papel da elite e de como ela tenta legitimar a si mesma com seus excessos e suas mentiras e pra que ela se mantenha, entendeu? É, porque se algum dia a gente viver em uma sociedade e isso deixar de ser importante, eles morrem, eles somem. Porque tudo isso é construído em quê? Por que eles estão tão alto? Porque tem pessoas pessoas que olham aquilo e falam, cara, eu quero estar lá. É aquilo que eu gostaria de ser. Se isso perde o sentido, ela se dissolve, entendeu? Aquilo é tão raso e tão mal estruturado que ele não se sustenta sozinho. Ele cai. Exatamente. Né? Exatamente. E aquela questão, assim, não é que as pessoas não devam, ou seja errado, sei lá, crescer, ter uma vida melhor, ter mais coisas materiais, não é isso. Mas o que define ter uma vida melhor? Tem isso também. Não, e qual que é o limite entre tu estar, de fato, buscando uma vida melhor e tu viver de uma forma vazia, né? Uma forma onde tu acha que a única coisa que é importante são os bens materiais. E a custo de quê, né? A custo de quê? Quer dizer, o quanto tu se vende pra ter isso também, né? Isso também é muito importante. Esse livro, ele me deu uma visão tão nojenta dessa elite, ele fez eu sentir um certo desprezo, porque é tão fútil, é tão triste como tudo acontece. Me deu um certo nojinho, assim, lendo o livro. Ah, mas é. Mas, acho. Acho que ele é uma leitura que, é um livro bom de ler, a gente comentou, né? É um livro bem escrito, é um livro relativamente, assim, de fácil leitura, não vai ser aquele livro maçante, né? Não vai ser um Senhor dos Anéis, que é meio pesado, assim, muita descrição. Não, ele é um livro tranquilo de ler, que nem foi dito, ele não tem uma história, assim, genial, mas ele tem muita profundidade, e se tu quiser questionar, ele tem muita coisa pra te pensar e repensar. Então, é uma história que vale a pena ser lida e acompanhada. Mas, depois dessa grande reflexão e a gente falando dessa obra fantástica, leiam o livro. Sim. Ele não é um manifesto comunista, não tem nada a ver com isso, galera. Não, acho que talvez a gente no final tenha assustado um pouquinho o pessoal. Era essa a intenção. Mas não tem nada a ver com isso. É uma obra incrível. Eu acho que ela vale a pena ser lida, vale a pena ser saboreada e relida várias vezes, porque acho que ela exige alguns momentos de releitura pra gente tirar novos posicionamentos. E é isso, gente. Assistam os filmes, leiam o livro. E eu fico feliz de poder estar aqui no Projeto X apresentando uma obra dessa grandiosidade com esse significado. E aí, a gente fica feliz também de levantar uma discussão em cima dela que transcende o livro, né? Que é uma coisa muito legal. Eu fico também, acho que faço minhas as palavras da Feira. Eu gostei muito de gravar esse cast porque permite que a gente vá um pouco além do que a gente costuma abordar, apenas falar da obra e tudo mais. Mas a gente pode ir um pouquinho além. A gente espera que quando você estiver lendo esse livro ou qualquer outro, você tenha um pouquinho além da camada mais superficial. Tenta tirar uma lição de lá. Você pode se surpreender. Exatamente. Gente, a gente tá ficando por aqui. Boa semana. E eu espero que você não tenha se matado antes do fim desse cast. Por favor. Depressivo. Beijão. Tchau, tchau. É isso, galera. Beijos. Tchau. Até semana que vem. There's another world inside of me that you may never see. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Seji e é o Cabeça aqui de novo. Pela segunda vez consecutiva, fazia tempo. Correndo na edição. Corre aí, Cabeça, corre aí. Vamos lá. Vai que dá tempo. Tô correndo, galera. Confia, confia. Bom, pra quem não conhece o nosso site, acesse pelo endereço www.projetoxpodcast.com.br. E se você quiser nos mandar um e-mail, você pode mandar para contato@projetox.com.br ou pelo formulário do nosso site e aí você aparece aqui na caixa de entrada. Sim, curta-nos na fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast. E mande nos tweets no @projetoxpodcast. Recadinhos, alguns recados importantes. O primeiro grande recado é que o feed finalmente foi consertado. Finalmente! Vocês tinham reclamado bastante, a gente tinha reclamado bastante, a gente não gostava do jeito que tava, que a gente tava com problema de alguns podcasts antigos não apareciam no feed, mas agora está tudo correto. Então, se você assinava a gente pelo feed e não tinha o episódio antigo, dá uma olhadinha de novo se o seu aplicativo, se o seu agregador de feed tá lendo tudo agora. Qualquer problema, avisa a gente pra gente tentar realmente encerrar essa questão do feed e deixar 100% pra vocês. É, e deu uma bronca no Mug para ter demorado pra consertar isso. Exatamente, tudo culpa do Mug, sempre. Pois é, né? Além disso, essa semana nós lançamos a nossa playlist de número 30, onde homenageamos as trilhas sonoras dos games de 16 bits, da era 16 bits. Eu e o Sage fomos lá falar de alguns clássicos dos videogames com trilhas fantásticas. fantásticas. Com certeza. Escutem lá, galera. Tá muito maneiro. Último recado, saiu o Renegados Cast 119, Ataque dos Titãs, e tivemos a participação do nosso amigo Rods. O difusor do Shingeki no Kyojin. Com certeza. Antes de ser legal, o Rods já falava dessa desgraça aí. Pois é, quando ele era hipster ainda. Exatamente, bons tempos. Agora virou modinha. Ele não gosta mais, agora não vale mais a pena. Bom, mas vamos lá e escutem lá, galera. Link no post. Exatamente. Rapidamente a gente entrar nos e-mails, a gente recebeu, entre aspas, um feedback que veio do Alexandre Yamamoto, irmão do Hideki. Olha. Ele não mandou por e-mail, mas ele veio me falar uma coisa muito interessante sobre o stop motion do Fuga das Galinhas. A gente comentou um pouco sobre o stop motion e ele trouxe uma série de fatos interessantes, principalmente sobre a técnica utilizada no Fuga das Galinhas, que era a técnica do placement, que era o quê? Na verdade, eu tinha meio que falado que imagina você fazer vários bonecos, cada um de um jeito. Mas ele falou que, na verdade, os bonecos, eles têm peças que trocam. Então, por exemplo, ele só tem, às vezes, várias cabeças, cada uma fazendo uma vogal ou uma forma de boca, e eles só vão trocando a cabeça pra facilitar no processo. Ah, que beleza. Que chama a tecnologia de placement. Pra vocês terem uma ideia, eu vou pedir pro Seixas, se não for pedir muito, deixar alguns links na postagem sobre making off de alguns stop motions, e aí vocês podem ver como que funciona. Então vamos começar os nossos e-mails, que tivemos muitos e-mails. O primeiro e-mail é do Igor Gifone Giuliani, que ele começa falando assim: fala aí, rapaziada do PXP, eu sou o Igor, 25 anos, supervisor de cadeia de suprimentos, aka estoquista, moreno, alto, sensual, humilde e mentiroso. Muito mentiroso. É, então, eu imaginei. É, pois é, Rio de Janeiro, capital. Estou escrevendo pela segunda vez, já que semana passada eu escrevi, mas vocês passaram batidos por mim. Opa! Olha só, eu acho que eu entendi o que aconteceu. Fui checar o e-mail dele e foi parar na aba social, que eu não sei como foi parar lá. Eu acho que você mandou seu texto via Facebook, deve ter parado lá. Aí que tá. Entendi. Foi então, na verdade, um problema no nosso Gmail. Não sei, é, pode ter sido, né? Seja de quanto com seu filtro dessa vez. Olha aí, dessa vez ele foi detectado seu e-mail e tá aqui, tá sendo lido, tá bom? Tá aqui. Ele não caiu na nossa caixa de vírus dessa vez. Não mesmo. Quem mandou mandar o cavalo de Troia pra gente? A caixa de spam, né? É. Olha aí. Gostei muito do podcast sobre a DreamWorks. Vocês me lembraram que ainda tinha que ver Megamente. Correrei atrás disso na locadora do Ultra. Gosto dos filmes mais antigos da DreamWorks. Até o Shrek 2. Como assim até o Shrek 2? Shrek 2 é ótimo. É, então. Esses últimos e mais recentes, os últimos 5 anos, não têm sido muito atraentes para mim, porém daria uma chance ao Megamente. Pô, tem como treinar seu dragão, cara. Também, verdade. Meus queridos, cá está meu pedido. Com a aproximação da virada do ano, Tsukimonogatari está cada vez mais perto, junto com a esperança de 2015, repleto de Monogatari, que sai o encerramento da série de novels em suas versões animadas. Então ele faz o pedido, que ele gostaria que a gente fizesse um podcast complementando o Bakemonogatari Monogatari, falando das outras obras do Monogatari, fazendo mais um podcast de debate em vez de só de indicação. Uhum. Ou seja, será que é possível fazer esse podcast? Vamos fazer o seguinte, seja, a gente pensa se sair lá aquele prometido que nunca vai sair. Kizumonogatari? Kizumonogatari. Se sair, a gente pensa. Vamos fazer assim. Olha, se saiu o Kizumonogatari, quem sabe a gente pensa, né? Quem sabe aí vale a pena a gente fazer. Mas eu não sei. Eu gostaria muito mesmo de ter feito só de indicação pra apresentar o anime pra galera, né? É aquela coisa, a gente tem muito tema pra trabalhar. Então, às vezes, a gente ficar meio que repetindo pode não ser tão interessante. Não descartaria completamente em um dia, quem sabe. Mas, probabilidade baixa, acredito eu. E obrigado pelo bom trabalho que vocês têm feito. Tem me ajudado a matar algumas horas do meu tedioso trabalho, me entretendo e me ajudando a somar conteúdo de anime que eu deixei passar durante o final da minha adolescência. Como foi o caso do Bakemonogatari e Skull Rumble, né? Duas indicações que vocês me levaram a buscar mais hoje em dia. Pô, e tem outras coisas muito boas que a gente recomendou que são mais recentes, que você não deve ter visto. Por exemplo, a gente fala muito do Shihaya Furu, Sakamichi no Apollon, corre atrás também, viu? Pois é. Que são coisas excelentes. E pra fechar, bom, pelas dicas do último programa, acredito que o podcast seja sobre o filme Gangues de Nova York, procede? Não, cara, não é. Não. Nossa, cara. Quer dizer, eu até entendi aonde ele quis chegar, entendeu? Mas realmente não é dessa vez. Grande abraço, meus queridos, continue com um bom trabalho, beijo, me liga, valeu, falou. Valeu, falou. Valeu, falou, então, ô Igor. Pô, muito obrigado, Igor Gifone, pelo seu e-mail. O próximo e-mail, então, é do Kleber Yamasato, que manda: e aí, pessoal do Project X? Muito divertido esse último episódio sobre a DreamWorks. Gosto muito dos filmes dela, e quando eu realmente gosto do filme, eu compro a mídia física, que é o que a gente falou, que é muito importante comprar o DVD, se possível. Atualmente, tenho A Origem dos Guardiões e Como Treinar o Seu Dragão, e estou com a intenção de comprar o segundo filme do dragão mais carismático do mundo, Banguela. Oh, Sobre o terceiro filme, não há possibilidade do Peter Jackson ser o diretor, já que o diretor do segundo filme só concordou em ser o diretor do segundo filme se ele puder dirigir o terceiro. Ah, é verdade. Eu li essa história. Graças a Deus, né? Eu tenho confiança em manter o diretor. Ah. Meu filme favorito dele, logicamente, é Como Treinar o Seu Dragão. O motivo é porque ele é o melhor. Simples assim. Ah, simples. E a respeito das dicas da semana, eu acredito que seja sobre O Grande Gatsby, agora sim. Quer dizer, a gente acha que vai ser, né? Tudo der certo, a edição sair. Não, tem que ser, caramba. Vai ser sobre O Grande Gatsby. E vou ficando por aqui. Um grande abraço a toda a staff. Abraço, Kleber Massato. Grande abraço, muito obrigado. E sim, você acertou. Sim. O próximo e-mail é da Camila Jacó, que ela começa escrevendo assim, ó. Olá, pessoas do PXP. Já estou de merecidas férias e posso dizer que serei bem presente no caixa de entrada esse mês. Aê. É o que a gente espera. Ah, beleza, né? Viu? Para começar, adorei o tema dessa semana. As dicas foram bem óbvias, até que outro tema envolveria ogros, dragões e pandas. Curti muito a história do estúdio, tinha muitas coisas que eu nem tinha imaginado, até porque nunca havia realmente tido curiosidade sobre isso. Não lembro qual foi o gênio da piada do Katzenberg. Foi o cabeça. Porra, não lembro de mim, caraca. Não lembro de mim nas horas boas. Impressionante, que absurdo. Devem ter confundido a sua voz, isso sim, cara. É, mais uma vez. Mas obrigada, eu não paro de rir disso desde ontem, a maior parte do cast. De nada. Dri, não faz ideia do quanto me identifiquei com seus surtos de fangueu. Você tem toda a razão. O Toothless, né, o Banguela, é um fofo. Mas acredito que ele seja mais uma mistura de gato e cachorro do que propriamente de gato apenas. É realmente uma pena que os filmes realmente bons da DreamWorks não serem tão amados ou terem destaque. Mas apesar disso, eles têm um fandom muito forte na internet. Sim. Dá pra se achar cerca de 4 milhões ou mais de fanart só do Jack Frost. Mas infelizmente, apenas o apoio nas redes não basta. Se bastasse, teríamos de volta o Justiça Jovem. É verdade. Porra! Ah, cara. Meu coração até se partiu agora. Eu vou chorar no meu canto de avô. Me veio uma bela nostalgia quando falaram das animações em 2D do estúdio. Lembro que os filmes que eu mais assisti eram o Spirit, a música You Can Take Me, está para sempre na minha playlist. A música vai e vem, mas ela sempre continua lá. E sendo criança, eu acreditava realmente que era da Disney, mas pra mim não existia outros estúdios que trabalhavam assim com isso. Além do traço ser bem parecido também. Pior que Spirit lembra a Disney mesmo. É verdade. Devo dizer que é algo bem especial no estúdio DreamWorks. Eles não têm medo de usar, é essa ousadia que traz ótimos resultados. Comparado com a Disney, principalmente, fora várias exceções, a Disney já deixou de fazer boas histórias e personagens que valham a pena. A DreamWorks sempre traz personagens femininas fortes, sempre coisa que a Disney dificilmente faz. Ou só está focando agora nesses últimos anos. Enfim, agora era o que eu tinha a dizer para falar sobre esse podcast. Foi falado no cast sobre o filme Box Trolls, se ainda queiram saber, ele é dos estúdios Laika, produtora de coisas muito boas, como Coraline e Paranorman. Não sei se sabem, mas tem um personagem gay nesse filme que ninguém esperava. A Laika parece bem liberal sobre esse tema, tanto que no trailer de Box Trolls, o antigo, eles focam no lance de família, de casais héteros e gays, o que é muito legal. E não sei se a informação chegou até vocês, mas tem um estúdio que está produzindo o filme em 2D para ser lançado por esses anos. Não sei se será um curto ou um longa, mas tem na equipe grandes artistas da Disney e diversos estúdios. Será uma história inventada steampunk com protagonista feminina e uma vilã. Caraca! Cara, eu não sei disso. Eu também não. Eu queria mais informações. Muito interessante. Porque a melhor animação que a gente viu em 2D esses tempos foi do Smash lá, né, Cid? Isso é verdade. Foi a melhor coisa em 2D que tem saído ultimamente. Mas enfim, né? Valeu então, Camila Jacó, pelo teu e-mail e valeu por todas essas informações. Muito obrigado. E a piada é minha. Ah. Não se esqueça disso. Bom, o próximo e-mail é do Rafael 93490. E ele diz o seguinte. Primeiro de tudo, queria agradecer por ter lido meu e-mail da semana passada. Significou muito para mim. Sobre o tema da semana, ainda não vi todos os filmes da DreamWorks. Mas os que mais me marcaram foram Eldorado, Simba e Príncipe do Egito. Mas sem ser de animação tradicional, gosto muito de Kung Fu Panda, principalmente 2, e também do Mega Man. As séries para TV são também muito boas, principalmente a dos Pinguins de Madagascar, que é infinitamente superior ao filme de Madagascar. E me perdoem pela heresia, mas não acho Como Treinar o Seu Dragão tudo isso que falaram. E.D. Considero o filme mediano, porém divertido. Ainda preciso ver o segundo. E.D. Polêmica! Polêmica! Mas tudo bem. O Rafael tem direito de estar errado. Exatamente. Como eu sempre digo, você tem todo o direito de estar errado. Mas, cara, abre seu coração para Treinar o Seu Dragão. Você vai ser uma pessoa muito mais feliz. Isso é verdade. Cara, ele é o melhor filme da DreamWorks, na minha opinião. Mas ainda tem o Eldorado. Parabéns, você gosta de Eldorado, que é, na minha opinião, excelente também. Muito obrigado, Rafael, pelo seu e-mail. Continue mandando que nós continuaremos lendo eles aqui. O próximo e-mail é do Dex, cara, que ele mandou muita coisa. Mas aqui ele já começa já chutando as dicas. Ele fala assim, Leonardo DiCaprio, década de 20, Sociedade Americana. Aí ele fala assim, lembrou de Titanic, mas não pode ser. Pensou um pouco mais e lembrou do Gatsby. Olha aí. Aí sim. diz que não sabe se tá certo, mas ele tá certo sim. Sim, sim, sim. O pessoal tá em Gangues de Nova York, mas Gangues de Nova York é bem antes da década de 20. É, antes de 1900. Pois é, aí que tá. Mas aí, Dex, você acertou, cara, seu chute. Parabéns. É, mas aqui ele manda e-mails aqui, cara, desde o podcast do Harry Potter na zoeira. Que é quando o nosso site foi reformulado. Cara, isso aí é o podcast 103. Porra, o podcast que vai sair agora é o 118. Então é o seguinte, ó. Ô, Dex, a gente leu todos os seus comentários que você botou de novo cada podcast, mas como ele tá grande essa caixa de entrada, ó, eu vou ler só o último lá que você mandou, do último podcast recente. Ele fala assim do DreamWorks, ó. Ele fala, DreamWorks! Shrek! Porra! Assisti zilhões de vezes e assistiria mais algumas centenas de zilhões de vezes. Impossible de não assistir. Madagascar e os pinguins fodas. Parei uma coisa, sou obrigado a dizer. Apesar de muita divergência entre Pixar e DreamWorks, as semelhanças são gigantes. Bom, já me alonguei pra caralho e acho que vocês já cortaram algo ali. Cortei muita coisa. Com certeza. Agradeço o Dex. Valeu, Dex, pelo seu e-mail. Pô, valeu mesmo. Todos esses comentários que você escreveu e a gente acabou não podendo ler. Mas assim, valeu, cara. E o próximo e-mail é do Thales B, ou Borges, que ele começa com: Olá, amigos do Projetivo. Me chamo Thales Borges, tenho 21 anos e sou da Wonderful City, que seria o Rio de Janeiro. Dois cariocas aqui hoje. Achei muito irado esse cast sobre animações da DreamWorks. Fiquei louco esperando de vocês falarem de meu malvado favorito. Aí me toquei que não podia ser a DreamWorks, e não é mesmo. Não mesmo. Pô, não é. Queria aproveitar e dar umas sugestões de possíveis casts. Podcast sobre Blue Sky Studios, que apesar de serem poucas animações, são de ótima qualidade e também nostálgica. E são de ótima qualidade. E também a nostálgica Hanna-Barbera, dessa nem precisa dizer muita coisa, só que teria conteúdo para uns 3 podcasts, cara, com certeza. Com certeza. Hanna-Barbera é... pode dizer que são pai, né? São os pais dessas animações que a gente tem hoje, um clássico que minha mãe assistia, por exemplo, quando era criança. Agora uma curiosidade, percebi que vocês não falam de Naruto. Como assim? Tipo, acompanhar até a terceira temporada, porém desisti. Muito longo. Mas sim que continua fazendo grande sucesso pelo mundo. A pergunta é, vocês não curtem um anime? Complicado. Como responder? Assim, eu tenho um posicionamento que é o seguinte. O anime tem muitos problemas que são os fillers. Agora, imaginando a história, eu gosto muito do começo até, por exemplo, o Sasuke embora. Eu acho que é bem legal a história até ali. Ah, sim. O clássico é muito bom. Aí o Shippuden dá umas derrapadas. Ele tem seus altos e baixos, o Shippuden, cara. Exatamente. Esses baixos acabam desestimulando o pessoal a continuar acompanhando. Esse é eu acho que o problema de Naruto é assim, por ele ser muito extenso, a gente acaba sendo desestimulado pelos problemas, então, porque a gente fica cansado. Pois é. Não é dizer que a gente detesta, apesar da gente falar mal, a gente, na maioria das vezes a gente zoar, não é que a gente detesta, a maioria de nós aqui, a gente que começou a pegar animes mais hardcore, tinha Naruto no meio, quando começou realmente a acompanhar coisas semanalmente, por exemplo, Naruto tava no meio. Muitas, ou seja, por exemplo, tava lendo até agora quando terminou. Ah, sim. Né? Mas a gente admite que tem seus problemas. A gente, como a gente falou, a fase clássica é bem legal, a fase tipo de derrapa, mas ainda tem um lugarzinho, eu acho, que é aí nos nossos corações. E aí ele manda pra mim. Alguém lembrou de mim, mas pra falar que eu tô vacilando. Pra variar. Cabeça, você tá vacilando. Cadê o cast sobre o maior clássico das HQs, O Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller? Pode ter certeza que tá no nosso planejamento. Assim, uma hora ele vai sair. Ele tem que sair, cara. Tem que sair. E falar muito mal da parte 2. Entendeu? Com certeza. Não sei quando, mas cara, vai sair. Pode esperar. E o Thales, ele também vai seguir a mesma vibe dos nossos amigos lá de cima e vai chutar Gangues de Nova York. Como o próximo cast ainda falou que tava muito fácil. Não, cara, poxa. Não é 1920 que passa o Gangues de Nova York, né? Pois é. Aí ele manda um abraço pra gente e ele deixa um PS. Ele falou que fica emocionado com o carinho e respeito que nós temos pelos nossos ouvintes. Poxa, a gente gosta porque, cara, são vocês que fazem a gente estar aqui. É, a gente verdade. Só tá aqui pra trazer conteúdo pra vocês. Então a gente trata vocês mesmo com muito carinho, até os caras, sei lá, tipo, chatos. Quem que tem de chato que manda e-mail pra gente? O Mug já mandou e-mail pra gente. Então o Mug é chato. O Mug é um ouvinte chato, entendeu? Olha aí, verdade. Mas muito obrigado, Thales, pelo seu e-mail. E cara, a gente vai sempre tentar tratar vocês da melhor forma possível. Sempre, sempre, sempre. Próximo e-mail é do Parker, né? Ele mandou 2 e-mails, então vou tentar ler esses 2 rapidamente. E aí, galera do Projeto X, não tenho muito costume de mandar e-mails sobre os podcasts que eu escuto. Quase sempre escuto no ônibus, aí fica difícil lembrar o que eu ia comentar sobre o programa. E hoje coincidiu de eu estar indo para a biblioteca, usar o computador e estar escutando o finalzinho do programa. Acho bem legal a iniciativa de vocês com as dicas do próximo programa, porque dá uma vontade grande de comentar. É isso que queremos. Tanto que é por isso que estou enviando esse e-mail. Quando vocês disseram dragões no episódio 116, meus olhos suaram. claro, por me remeter a uma das poucas animações que me faz chorar toda vez que eu vejo. Olha, tá funcionando esse negócio de... Cara, das dicas. Tá vendo? Começou do nada e funcionou. Eu nem lembro como a gente começou com isso, você lembra? Assim? Também não lembro. Não lembro quem sugeriu. Acho que foi o Rato que sugeriu, talvez. O importante é que tá funcionando. A gente mora e te descobre. Aí ele fala assim que vocês provavelmente irão falar da DreamWorks, né? Aí ele fala assim das dicas, né? Ogro, panda e dragões. E porque isso remete a todas as obras aí que lembram a DreamWorks. Aí ele fecha o primeiro e-mail falando valeu. Aí estranho o podcast não ter saído ainda. Tivemos problemas técnicos. Tivemos que apagar um grande incêndio, mas pelo menos ele saiu, né? É, então. E aí ele fala aqui uns PS, né? O PS1. Ah, sim, esqueci de comentar. Eu escuto vocês desde quando eu vi o podcast de vocês sobre o Hajime no Ippo, episódio 80 no YouTuner. Nem esperava achar nada sobre esse anime e mangá, pois não conheço tanta gente que curte anime de esporte. Gostei de como vocês abordaram no cast e fui escutando outros até que me tornei fã de vocês. Escuto praticamente todos os que vocês postam mesmo. Eu mesmo não sendo muito ficcionado por animes. Só vejo aqueles que dizem que vale muito a pena. O Death Note, o Kaiji. Assim, meu tempo é curto e vocês se garantem com as indicações. Aí, valeu, cara. E PS2, valeu, Mugi, por me fazer ver One Piece. É foda pra caralho. Ai, agora segura o cara. Puta que pariu. Vai ficar insuportável agora. Mas então, cara, como você deve ter percebido, a nossa equipe aqui, ela gosta muito de animes de esporte. Eu e o Seiji, eu posso falar por nós dois que a gente, tipo, assiste quase tudo que tem de esporte por aí, né, Seiji? Um monte. De todos os esportes possíveis. Então, e é aquela coisa. Por isso que a gente até teve essa, entre aspas, polêmica do Kokoro Connect, é que a gente tem uma responsabilidade muito grande de indicar alguma coisa realmente pra vocês. Porque, por exemplo, é o caso do Barker, Douglas, que falou que ele tem pouco tempo. Então, ele realmente, ele tem que selecionar o que ele vai assistir. Então, por isso que a gente tem que ser bem crítico e falar, olha, aqui tem seus pontos bons, seus pontos ruins. Se você vai investir seu tempo nisso, aí realmente é com você. Então, por isso que a gente, às vezes, é meio chato. Vocês podem achar que a gente é meio crítico demais com algumas coisas. Mas é pra esse tipo de coisa. Pois é. E o segundo e-mail do Douglas, ele fala assim, e aí, galera do PXP, beleza? No começo do PXP 117, acho que é o Seiji que fala mal de Os Crudes. E, assim, uma surpresa. O Parque, não fui eu. Foi o Cabeça. Fui eu, caraca. E existe uma explicação lógica. Todo mundo confunde a voz do Cabeça, cara. É normal. É normal alguém confundir a minha voz. Voz genérica. Impressionante. Nossa, se confundirem no próximo cast, eu vou ficar magoado. Olha aí. Porque, né, pelos participantes. Nesse cast que vocês acabaram de escutar, se vocês confundiram a minha voz, não pode, né? Ele continua assim. A princípio, concordava com ele, só vi o filme por não ter outra coisa para ver e terminei achando que foi uma perda de tempo. Mas quando vi um cinecast pipoca sobre o tema, não entendi muito bem. Não fez muito sentido, mas depois que eu ouvi, vi coisas que deixei passar e o filme ficou foda. Não sei se vocês escutam outros casts, mas em relação a críticas de filmes, considero ele um dos melhores. E é muito bom mesmo o cinecast pipoca. Pipoca, cara, sobre crítica de cinema. E assim, só pra dizer, eu falei mal, mas eu não assisti até agora, então, tipo... Eu já acabei assistindo ele. Eu gostei, até que é bonzinho, é legal, eu gostei da mensagem. E ele continua e-mail. Parabéns aí, foi um excelente cast, escutei sem esperar vocês comentarem o passado da DreamWorks e ficou bem legal. Tinha vários filmes, dali que eu dispensei por não ir com a cara, tipo Spirit, Viagem para o Dourado, Viagem não, é o Caminho para o Dourado, né? É, Caminho. Mas tudo bem. Tá ali. Mas depois do cast coloquei na minha lista de filmes para assistir. Põe o Dourado na frente. Com certeza. O Dourado é melhor que Spirit. Olha aí. E o cast da próxima semana deve ser sobre o grande Gatsby, né, que tem o Leonardo, o filme retrata a sociedade americana na década de 20. Espero aí o cast, valeu. Eu também espero o cast, cara. Todos nós esperamos, viu? Pode acreditar, eu também tô esperando o cast, espero muito. Mas valeu aí, ô Douglas Parker. Valeu mesmo, cara. O nosso próximo e-mail é do Rafael Taira, que começa pelas dicas. Ele fala, Leonardo DiCaprio, sociedade americana e década de 20, acho que o próximo cast será sobre atores que mereciam ter ganho um Oscar, porque o Oscar começou na década de 20, 1929. É, então, mas não, cara, não. Ou será um podcast sobre algo relacionado ao Oscar? É, tá quase chegando, né? Tá quase. Ou será um podcast sobre Scott Fitzgerald e seus livros, entre eles o grande Gatsby. Isso porque os livros de Fitzgerald se passam na década de 20 e o Leonardo DiCaprio fez Gatsby no cinema. Depois manda um e-mail mais detalhado. Agora foi, assim, né? Pois é, acertando a trave. E aquela que bate na trave e entra, assim, né? Porque ele foi pelo caminho certo, pelo menos. Vai, Seiji. Tá bom, considero. Né, dá pra, eu acho que dá pra considerar, apesar de ter chutado aí a todos que mereceu ter ganho o Oscar, mas tudo bem. Agora, sobre o que é DreamWorks, acho que esse foi um dos primeiros estúdios que eu descobri na minha vida, porque lembro quando eu via Fuga das Galinhas em VHS. Será que o Fedor do PXP sabe o que é um VHS ou um videocassete? É uma excelente pergunta. Também não faço ideia. Eu acho que ele sabe, mas não sei. Então, mas ele deve ter visto mais jovem do que a gente, né? Ah, com certeza. Mas ele deve ter tido contato, porque pela idade dele, ele acho que ele não pegou direto o DVD, não. Pois é. Bom, enfim. O próximo e-mail é do Leonardo Belinotti, que ele fala assim, fala galera do PXP, tudo bem com vocês? Leonardo Belinotti, 13 anos, de Assis, São Paulo. Muito bom o cast da semana passada. Gostei bastante e concordo que os filmes da DreamWorks são menos reconhecidos e de vez em quando desvalorizados. Mas venho defender o Frozen, que foi injustiçado, principalmente pela senhora Drizão. Porra, Drizão. Caraca, sério, muito obrigado pelo Drizão. Caramba. Eu vou usar isso muito agora. Eu agradeço do fundo do meu coração. Olha aí, ele fala assim que o Frozen ensina lições sobre família, superação da friendzone e liberdade. Cara, Frozen é lindo. Frozen é legal. Assim, eu prefiro a história do livro, né, do que não, esse, ok. Adaptação. Mas Frozen é demais. É, a Dri, ela tava com o coração fechado naquele dia pra Let It Go. Coração gelado, né? É, então coração gelado, olha só que bela piada. E de novo, a Dri, a pessoa dessa staff que é o mais considerada, dizendo que o Sem Florestas é um filme blá. Deve ter sido o filme que eu e minha irmã mais alugamos. E sobre os Espantatubarões, o melhor nonsense de animação. É, aquilo lá não é grande coisa não, Espantatubarões, na minha opinião. Eu até acho divertido, mas confesso que não é nem de longe o melhor do que eles fizeram, né? É, já o Sem Floresta é legalzinho, assim, legalzinho, vai. É divertido, legalzinho, não é profundo, mas... Não. Mas é divertido, bem, eu acho é divertido. Com certeza. Bom, aí aqui, Kokoro Connect. Não foi atrás depois do cast 116, mas após a leitura do e-mail do 117, vendo que quase todos reclamavam do anime, ou grande maioria defendendo também, né, olha só. Fui dar uma chance, de qualquer forma não gostei, assisti 3 episódios e não me prendeu. Olha só, hein. É exatamente por isso que a gente tenta, né, fazer um equilíbrio sobre o que a gente acha, mas tudo bem. Uhum. Cada um, tem gente que gosta muito, mas ok. Ah, e quase me esqueci de parabéns para quem fez a trilha sonora do podcast 117. Valeu pelo parabéns, cara. Ah, foi você, Seja? Fui eu. Parabéns, Seja. Tive que apagar um incêndio gigantesco. Ah, é verdade. Esqueci que a trilha foi toda sua, é verdade. Dri, apesar de todos os seus gostos errados, vou assistir O Caminho para Eldorado, Spirit e Como Treinar Seu Dragão 2. Assista. Enfim, antes de me despedir, queria saber o que vocês esperam de Star Wars Episódio 7. Cara, espero uma coisa foda. O hype tá lá em cima, cara. Com certeza. Que a força esteja com vocês. Pode ter certeza. Abraço, Leonardo Belinotti. Um abraço pra você e que a força esteja com você também. E para fechar os nossos e-mails dessa semana, temos o e-mail do Kogan War, que ele fala: bom dia, pessoal do PXP. E-mail rápido, apenas para desejar um Feliz Natal, um ótimo ano novo para vocês do PXP e para todos que, assim como eu, gostam e acompanham o podcast. Saúde e sucesso para todos nós. Grande abraço. Grande abraço e valeu pelos parabéns. E também desejamos a mesma coisa para você. Feliz Natal e ano novo. Para você e para os nossos ouvintes. É, com certeza. Para todos os nossos ouvintes também. Com certeza. Apesar que provavelmente vocês escutam a gente mais uma vez ainda. Ah, com certeza. Bom. Na caixa de entrada, né? Mas tudo bem. Sim. Fechando esse caixa de entrada, manda abraços para quem comentou o podcast. Então, mandando abraços para o Conema, para o Rafael Tara, para o Rafael 93490 e para o Jonathan Silva. E então, indo para a nossa sessão de dicas, para vocês entenderem o que ocorreu na semana passada e o que virá na próxima, começando com as dicas que foram Leonardo DiCaprio, Sociedade Americana e Década de 20. Como acho que a metade mais ou menos acertou, é um cast sobre o Grande Gatsby, um clássico da literatura norte-americana que retrata a sociedade americana de forma crítica na década de 20 e teve uma adaptação cinematográfica recente com a atuação do Leonardo DiCaprio, que não ganhou um Oscar, infelizmente, bando de filha da puta. De novo, mais uma vez, caraca, coitado. Então, quer dizer, a gente espera que esse seja o cast, né? Talvez, se você estiver escutando só a caixa de entrada, deu ruim, não, entendeu? Não, ele vai sair. nem que o podcast saia na quarta-feira. Ou na quinta. Mas sai. Ou na sexta. Não. O importante é sair. Ou na segunda que vem. Não. Sai. Não. Enfim. Bom, e Seiji, qual é a dica da semana que vem? Fácil. Tá virando já uma tradição aqui no Projeto X. Esse será o último podcast do ano. Então, ó, esperem alguma coisa assim típica que acontece no final do ano. Bem simples. Parem, pensem, que vocês vão chegar na resposta sem muita dificuldade. Sim. Isso já tá virando uma tradição no Projeto X, então tá fácil de entender o que que vai ser, né? É só ficar de olho no histórico. Enfim, né? Exatamente. Pois é. Então, galera, vamos fechar essa caixa de entrada, mandar um obrigado pra galera, lembrar que semana que vem, então, sai o último podcast do ano, e logo depois a gente tem uma semana de descanso. Graças Precisamos. A Deus, cara, merecido. Pra começar 2015 cheio de energia. Exatamente, que acabe logo esse ano maldito do capeta, que só tá levando as pessoas embora. Pois é. Então, valeu, galera. E fui. Falou, pessoal. Um abraço. Thank you. imagens com falta de contexto só enquanto vocês mudam a foto. Ah. Pra gente rir e atrapalhar a gravação. Quem que vai editar? Ah, é seu... Merda, sou eu que vou editar essa. Beleza. Exato. Nossa, a gente já deu spoiler todo do sentido do livro, ah, né? É. Não... Mas é, isso porque em teoria o mistério é quem que é o Gatsby, né? A gente já contou tudo, mas foda-se. Agora vai. Caraca, eu preciso fazer um off agora, aproveitando. Eu não sei se você tava no dia, Fer. Eu tava, a gente tava gravando, não sei o que que foi. Qual, a gente tava gravando alguma coisa. Aí, de repente, chega no meu WhatsApp, meu amigo da faculdade. Cara, tô vendo o Poderoso Chefão. O que que tem nesse filme? Achei qualquer coisa. Eu falei, tá bom. Deixa eu respirar, guardar minha arma. Espera. Deixa eu guardar. Caraca. Mas tudo bem, respira. Ai, ai. Respira e deixa pra lá. Fala, cara, nada. Eu acho que... Acredita só, assiste, cala a boca. E a gente viu que o cabeça é de esquerda também, não mente. Finge que é babaca, mas que não é. Isso. Não é, que tá aí as opiniões pra confirmar. Não me comprometa. Ô, cabeça. Não me Olha, comprometa. Eu tô numa coisa, pessoal. O seu pequeno esquerdopata interior vai aparecer. Eu vou lutar por isso. Ó, eu fiz aquele... Eu fiz o teste do BuzzFeed. Ó, cabeça, eu também fiz aquele teste. E segundo aquele teste, eu sou reacionário. Provavelmente só porque eu não quis casar. Eu também sou reacionário, Só porque eu não quis casar com o Chico Sá, provavelmente. Pô, eu coloquei que eu casaria com o Chico Sá. É, não, é que eu nunca pensei em casar com o Chico Sá. Eu casaria, sem problema. Eu admire ele, eu nunca pensei em casar. O amor.